Mistérios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Essa bosta. É aqui que o titio vai ensinar o que é ensinar. Que lixo. Chorume. Chorume. Chorume. Chorume. Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, Chorume com X, o podcast dominical que não fala absolutamente sobre nada. Do meu lado direito, ele que caga em uma tigela de água quente por causa da hemorroida, Wesley Zob. E que pede segredo também, não sei se lembra. Mas fiquei sabendo que essa tigela é de metal, então pode ser uma lata, né? Do meu lado esquerdo, ele que se fosse pagodeiro não se chamaria belo, se chamaria lindo, Gabriel Asmar. Olá, olá. O nosso substituto mais querido do Brasil, o supla do Olodum, o princeso da floresta de Eba, do Anderson Negão. Fala, negrada! Supla do Cone não, por favor. E rosteando esse podcast, eu, Douglas Domiciano Ganso, o único host da podosfera que tem o ano surrado pela vida e pelo Jorge Porteiro. Pelo Jorge? Não, era o Mário. Não, não, era o Jorge Porteiro. Tô falando. Mas não é a NET? Não entre em pânico, ouvinte, esse é o podcast Chorume, o podcast que é semelhante àquela manhã de domingo que você está chegando da balada sorrateiramente e encontra sua avó caída e espancada à beira da morte na cozinha. É comum. Não, um domingo comum. Eu ia falar que só pode ser uma piada de mau gosto do seu pai, não tem como. Claro. Não tá morta não, ó, tá respirando. Eu surrei ela de zoeira. Foi brincadeira. Só pra te dar um sustinho. Vai, levanta aí, velho. Levanta, mas bico dando chute. Né? Na costela. Antes de mais nada, vamos para os nossos recadinhos. E o primeiro deles, Anderson Negão, você não vai acreditar. O quê? O quê? O quê? Agora o Chorume tem uma espécie de padrinho que é o Esmola, lá não. No chorume.com.br/esmola, onde o ouvinte pode fazer uma doação a partir de R$1 para manter esse podcast em pleno funcionamento. E quando eu falo em pleno funcionamento, Wesley Zop, muitas pessoas se enganam, não se enganam? Sim, claro que se enganam. Baseados aí em demagogias faladas na podosfera. Em falácias podosféricas. Pessoas falam, doem dinheiro por quê, Wesley Zop? Ah, é pra comprar equipamentos novos, microfones novos. LX3000. Ah, pra puta que pra pariu. Pra gente conseguir postar coisas no Twitter, pessoal fala. Ah, porque daí eu compro uma máquina fotográfica, tiro foto e põe no Instagram. Nossa, é isso que eu preciso, que vocês colaborem. Ah, gente. Ah, vai comprar computadores pra assinar pornográficos. Sim. Não, Wesley Zop, aqui a gente fala a verdade, sem dar uma. A gente vai gastar todo o dinheiro doado num belo travesti E também em sorvetes naturais. De preferência. Ele sempre tem natural. Exato, aquele céu azul estrelado, acho que não é muito natural. Também acho que não. Ainda mais que eu desenvolvi um câncer depois de tomar ele. Mas câncer no céu da boca é normal. É, e câncer é uma coisa natural também. Natural. Alguma coisa saiu natural. Exato, tá na natureza, né? E graças à doação dos nossos esmoleiros, essa semana conseguimos conviver com ela, sentiu na vulcão de esperma, mas é aquela que extravasa, aquela que causa boas erupções, aquela que não tem dó e goza quente, bicho. Chega a Sim. queimar a boca. Talvez também por isso o câncer no céu da boca. Aí. Talvez você tenha sido culpa do sorvete. Pelo calor. É, boa. Junta tudo, meu. É sorvete com esperma quente, o negócio já dá... Vulcão. Já, mesma coisa que sair no frio, né? Já toma uma... Um choque térmico no céu da boca ali. Já cria aquela carapaça ali de proteção, é verdade. E como é a melhor maneira, Wesley Zop, Sim. de elogiar aquelas pessoas que contribuíram com a esmola essa semana, nossos famosos esmoleiros. Você que busca aí elogios não tradicionais, porém... que estão virando tradição Brasil afora. Espero que sim. Essa semana, eu não sei se você soube, mas eu fui viajar para o Rio de Janeiro. Sim, soube porque eu invadi sua conta no Facebook e agora estou sabendo aí de todas as... onde eu vou. Inclusive, obrigado. Conversas com o tal de Padre Anselmo, não, achei meio esquisito. Não, aquilo da Padre Anselmo é um codinome de uma mina aí. Não liga para tudo que também você vê escrito lá. Então, fui para o Rio de Janeiro conversar com o Paulinho da Viola sobre isso. Dos elogios que as pessoas têm esquecido. E sobre violas. Ele não sabe muito. Mas tá, conversamos ali por cima. E daí ele falou: por que, que as pessoas não elogiam mais as outras com nomes de aves de rapina? Falei, pô, isso é verdade, né? Ninguém faz isso mais. É verdade. Então, foi até 1934. Depois você parou. Depois ali parece que virou ofensivo. As pessoas não gostam mais, né? É estranho. Ficou meio cabeludo. É, ficou cabeludo. Urubu da cabeça careca. As pessoas... Por que será? É, como assim, urubu? Você já me viu pelado? É, não me chame de careca, tá louco? Mas tá, é verdade então. É verdade. Então essa semana, aves de rapina são os elogios. São os elogios. Na próxima semana, faz tempo que ninguém chama usou de filha da puta. De tipos de filha da puta. Tipo, ah, você é um filha da puta morfético. Isso. Mas então... Não vou anotar isso aqui. Mas então vamos falar dos nossos esmoleiros. Foram 5 esmoleiros. A crise ainda está batendo aí nos ouvintes assim. Do Chorume. A crise está batendo? A crise é a crise, né? Mas tem que mandar a crise, que é a nossa cobradora, né? E batendo em quem não tá doando. Bateu em 5 essa semana. Já tá bom. Se você acha que a crise é forte, imagina a crise, então. Ex-cadeira, jogava vôlei na prisão, bicho. Mas não tinha bola, né? Era com um tijolo de concreto lá. O primeiro esmoleiro dessa semana, Alisson Bárbara Wesley Zop. Sim, Alisson, nome de filha da puta, mas tem aí o Bárbara aí. Que então, dá uma aliviada. Dá uma aliviada. Então, como você vai elogiar Alisson Bárbara Wesley Zop? Alisson Bárbara é um gavião, né? Um gavião por quê, Wesley Zop? Porque engole pinto. Não, porque toda vez que abaixa, pega um pinto. É na bocada. Não pode não... É um na mão na boca. Não tem dó, não. É se ver pinto abaixado, vai lá e ergue o pinto. Meu. Pronto. Não tem, é isso mesmo. Alisson Bárbara não perdoa. É a bocada em cima do pinto, cara. E esse cara é bom. Gabriel Asbar, como você elogiaria... Então, José Félix Ladeia Rodrigues. Ele é um falcãozão, né? Por quê? Dirige caminhão. Vira o boné pra trás, vira uma máquina. Uma máquina de boquete. Quando virou o boné pra trás, cara... Não... É, porque fica facilita. Sempre a aba do boné pra frente atrapalha. E digo mais, sempre que caga no banheiro, deixa uma mensagem ali. Talvez. Aí tá. Já não posso dizer que não frequento o falcão mensageiro. Sim, sim. E o que você vai falar de Paulo Henrique de Carvalho Ribeiro, Anderson Negão? É um corujinha. Corujinha? Corujinha? Por quê? Quando vê um pau... Ah, achei que tinha a ver com filho. Mas... eu ia falar assim, porque filhote de coruja tudo é bonito, né? Quando vê o pau, ele roda a cabeça 180 graus. Caramba, vira menina do exorcista, né? Ai, um pau, né? Ele gosta de se ver dando o cu, né? É o famoso espelhinho, então, que ele usa. Pô. Parece que aí ele que virou pra trás, mas é um espelhinho. E eu me pergunto por que não tem mais esmoleiro, né, cara? Eu me pergunto aí. Ai, eu também não sei por quê. E o que falar de Jonathan First, Wesley Zop? Ah, um abutre, né? Oh, um abutre por quê? Mas um abutre real. Ah, exato, não vem confundir, não. Por que um abutre, Wesley Zop? Porque é o mais bicudão, é o cara que toma conta das carniças. Fica entendeu? Chateadão. Porque é sempre o First. Pode ser. O primeiro a desejar a morte. Primeiro a comer. Primeiro a comer. O corpo tá quente ainda. Ah, porra. Parabéns, Jonathan First aí. E a nossa última esmoleira da semana, Aline Santos. O que falar dela, Gabriel Asbar. Nossa famosa Aline Salame. Ou Alines. Ou Aline. Pode ser também. Um belo albatroz. Ou seja, misterioso. Acho que não tem tanto mistério. Um albatroz, mas... Ou melhor, um alba... Atroz! Caramba! Um carro alba fudido! Aquele. Carrão! Ele que porra! Consegue aí na pista ultrapassar um Uno Mille, talvez um trator! É um Elbatroz, né? É um Elbatroz! Muito bem, esses foram nossos esmoleiros, Alisson. Teve o José, Paulo, Jonathan e Aline Santos também. Se você quer ser como eles e receber elogios elogiosos, vá lá no chorume.com.br/esmola ou então você pode ir lá no chorume.com.br/lojinha, onde a gente tem camisetas do Chorume, camisetas do Apocalipse Mendigo, camisetas básicas, todas em 100% algodão, acabamento fino, dá tesão de usar. Mas não é só isso que a gente tem lá, né, Gabriel Asbar? O que mais a gente tem lá? A gente tem a Connector. A famosa Connector de vidro, 500ml, boca larga. Não é garrafinha, não, pô. Não é. Pra não você, é você lavar, você tem que pegar aquele lavador de privada. De mamadeira. Exato, enfiar lá. E depois fica com aquele gosto estranho que vocês reclamam quando vão lá em casa. É estranho mesmo, mas... Mas não, a Connector tem a boca larga, você consegue lavar muito bem, consegue lavar até o fundo. Viu o cotovelo dentro. O cotovelo, dá pra lavar com a bunda, cara. Dá pra lavar com a bunda, Você pode parar com isso também. Cara, e tudo que você bebe nela fica mais gostoso lá no nosso site chorume.com.br/lojinha. Também não esqueça de ajudar o Chorume através do iTunes ou do seu agregador qualquer. Do seu agregador provavelmente tem a opção lá de... avaliar o Chorume, avalie da melhor maneira, comente da melhor maneira, porque assim vai atrair mais ouvintes e aí a gente vai ter mais dementes e em breve vamos lançar nossa religião, que é o nosso plano aí. Religião não, seita secreta. É, não, mas não vamos falar nada agora. Porque às vezes falar de culto satanista às vezes assusta as pessoas assim, de primeiro. E se você falar, ó, eu não uso caneca, só uso copo descartável, não me visto com camisetas, apenas terno, odeio iTunes. É possível que tenha pessoas assim. Exato. Você pode ajudar o Chorume compartilhando esse episódio nas suas redes sociais mais próximas aí. Mas qual o custo disso, né? E aí? E aí? O custo é zero, Wesley Zop. Zero? Olha aí, Anderson. Então você pode ir lá na rede social, por exemplo, você tá lá na quarta série, tem aquele caderno que as meninas fazem, com várias perguntas para as pessoas irem respondendo. Já fui o segundo mais bonito da escola, porra. Aquele que muito é obrigado, o... Foi mano. O alfa do Eskimi, né? Então, esse foi o segundo mais bonito. O primeiro foi o Zé Sem Dente, na escola preparatória para mulheres. Fiquei bem na vida. Ele era um zelador lá. O Zé Sem Dente. O Wesley era um cara que invadia, não somente. Sim, pra entrar nessas votações. Vou tentar desbancar os ascendentes. Toda vez ele ganha. É, mas não consegui. Não deu. Não. Fora isso, temos as participações da semana aqui. Nossas máquinas de participação. Tivemos ali o Wesley Zop lá no playerselect.com.br participando do backup 35. Exato. Ele falou o que te mete medo e quem mete medo em Wesley Zop é Nenê Tripé. Porra, bicho! Ele não tá aqui não, né? Que tem um pau que ele chama de medo. E mete o Wesley Zop até não querer mais. Mas como foi lá, Wesley Zop? Foi totalmente excelente. Muito engraçada a sua participação. Você escutou lá? Escutei lá. Parabéns, viu? Muito obrigado. Lá no Backup 35 pra acessar playerselect.com.br. Esse Demente também, mais Anderson Negão, estiveram no Tambacast 66, coisas pra se fazer antes de morrer. Exato. Lá tá todos os meus desejos. Só 3 desejos. É o que eu preciso. É o que você tem também, né? Não, dá pra... não posso pedir muito. Então os dois participaram lá. Quer falar alguma coisa, Anderson Negão? Foi muito legal. Aí convenceu todo mundo de novo. Aquele não fala mesmo. Achei estranho a voz do Olavo estar aí mais imposta, mais grossa. Mais macho, né? Exato. Verdade. Porém, sem tanto talento. Eu não sei se ele tava gripado, não sei. Se... Uma vez que você tá com a voz grossa. Porque o cara, o Olavo não tava sabendo rostear nessa, né? O pessoal mudava de assunto. Tá perdidão. É, então, parecia que é um principiante, né, cara? Um amador, né? Parecia que ele era de talk show, né? Não sei que ele tava de... Não, mas sabe aqueles talk show tudo bagunçado? Que, tipo, cada hora tem um quadro, sei lá, não sei. O Anderson Negão também esteve lá no NetoCast 922, esse NetoCast... O Neto não existe, não, né? O cara tem um podcast que, com 922 episódios, porra, mas tá... O Neto Esportes, Anderson Negão, falando de futebol lá, falando das vitórias do Corinthians. Falei de Libertadores, de Brasileirão e de tênis, cara. De pênis. Pênis longo. Tênis, né? Não, tem que falar de pênis. Ele só usa sapateiras. Como que ele ia falar de pênis? Não seja burro. Mas... Eu até estranhei mesmo. E eu estive lá no Curva de Rio, lá no curvaderio.com, num podcast lá que eles têm de storytelling chamado de Vagas Abertas. Eu participei do episódio 7 da temporada 1. E você gostou? Eu achei maravilhoso. Eu fiz um personagem lá que se chama O Bonito. O Bonito? Então, eu era O Bonito, me baseei em Gabriel Asbar, claro, minha convivência com ele. Ainda bem que é só voz, não precisei. Não precisei ser bonito. Mas você teve que acreditar que era bonito, sim, naquela exatamente. Hora. Exatamente. Assim. Então, um texto lá da Tainê tem 10 minutos, é uma participação junto com o Paulinho Siqueira que eles têm. Está muito legal, ouça lá. Eu achei demais, achei tesão, me masturbei pensando em mim. Não sei se é pecado isso, terei que perguntar aí para o pastor Dias. Desculpa pra ir lá de novo, né? Porra, mas esse ganso, cara. Falando no viadinho do Paulinho Siqueira, ele mandou um áudio aqui, mas só de jabá dele eu vou colocar, porque a gente é muito amigo dele. Mistério. Ih, para, você ouviu isso? O quê? Suspense. Alguma coisa está chegando. Alguma coisa faminta por sangue. O Demogorgon! Emoção. Nostalgia. Surpresa. Tudo isso e mais um pouco você ouvirá no dia 13 de novembro, no podcast especial Coisas Estranhas. Vamos lá? Entre no nosso site podcast.com.br ou baixe no seu agregador de sua preferência. Eu sou Paulinho Siqueira, um abraço a todos e vamos juntos. Então é isso, Paulinho lembra da gente quando precisa fazer jabá. E pau no seu cu, Paulinho! Vamos compartilhar esse áudio aí? Só de raiva eu vou lá ouvir. Coloca, E aí? Não, e coloca nas redes sociais nossas. Ah, e vou comentar também, só pra se sentir humilhado. Boa. E compartilha, boa ideia. Exato. Espalhar essa humilhação pra ele. Exato. Muito bem, então, sem mais delongas, sem mais demoras, vamos pra ela. Nossa leitura rápida de recadinhos e beijos. Esperemos. Aleluia. comentário de Débora da Hora. Ela fala: obrigada por transformarem meu sobrenome em piada em toda a leitura de comentários. Vocês são os amores com os ouvintes. Me sinto do Chorume até. Pena que só em meus pesadelos. Mas eu não vejo... Ah, mas da hora. Foi um comentário da hora. É, não sei o que ela enxergou de piada aí. Os comentários dela realmente são da hora. Não tem piada. Não só dela, né? De todo mundo é da hora, mas o dela é mais. Mas agora que a gente só leu um comentário, então esse foi o sorteado, porque foi muito da hora, né? Parabéns, Débora, por ser tão da hora. Próximo e-mail aqui de César Teruia. O assunto é chorumentos. Leiam, pelo amor do meu ânus. Caramba! Você tem amor pelo ânus dele? Eu tenho amor por todos os anos. Então leia. É um cu, sempre será. Sempre é e sempre será. Sempre é e sempre será. Independente do seu estado. Exato. Sempre é e sempre será. Líquido gasoso. Exato. Olá, nobres senhores, excelentíssimos engenheiros, bacharéis, magnânimos do universo chorubesco. Sou César Teruia, 36 anos. Muito velho, da época que o cu ainda era na frente. Cara. Mais uma piada de batata. Chupa meu cu. Eu apontava na frente. Depois de 30 minutos, você percebia que tava chupando o pau dele. É que é uma batata. Ele é cheio de pegadinha. Né? Gênio aqui no bairro. Ele devia fazer um podcast de humor. Sou um novo ouvinte. Vim pela indicação da delicinha da Isabela, a administradora do grupo não oficial dos ouvintes do Não Ovo. Ah, uma vez, pedi um nudes dela e ela mandou o link de vocês. Ela realmente veio gravar pelada aqui, então acho que... Então, talvez foi isso. Pena que ficou fora. Tem áudio do meu nudes. Exato. Veja como estou pelado nesse áudio. Se eu sou peão de fábrica aqui no Japão. E palhaço mágico em festas infantis com o codinome de Pipoca. Sim. Queria ser artista ou famoso, mas não conseguiu. Ah, você é famoso entre as crianças, sim, cara. Sim, claro, pô. Grandiosíssimo palhaço Pipoca. Sim, mágico. Palhaço mágico. Sim. Já fiquei fã de vocês com um humor inteligente, sábio e muito adulto. Os fazem uns dos melhores neste tema. Mas é da gente mesmo? Eu acho que sim. Vocês já são o terceiro da minha lista de podcast, que atualmente tem 4. O último é da Miriam Leitão. Tá bom. É um podcast que fala sobre corte de suínos, um preparo de leitões. É interessante. Qual o corte adequado para cada época do ano? E às vezes o cara quer fazer o quê? Uma feijoada com leitão. É. Como se corta aquele pé, aquela orelha. Não é de qualquer jeito. Não, né? Pô. Bom, ângulo certo. Bom, vamos ao tema, pois percebi que vocês odeiam demorar ou enrolar na leitura de e-mails. Sim, isso é verdade. Sim. Tem uma questão ao nobre senhor Wesley Zop. Por favor. Senta que lá vem piroca. Quer dizer, história. Ah, tá. No longínquo ano de 2018, o senhor Wesley sentiu um incômodo ou dores na garganta. Sentirei. Porém, como um moleque piranha da vida, um enchedor de lata de bostas, um talarico filha da puta, ele não se preocupa e convive com a dor. É verdade, é uma dorzinha de garganta também. Dor de garganta quem não tem. Exato. Até que um dia ele cai de moto, como já aconteceu várias vezes. Ele não liga, porém sua boca sangra e ele vai até o postinho, o SAMU. E lá... Tá, eu vou lá. Lá, meus queridos, ele descobre. É virose. E volta pra casa. Porém, naquela noite ele deu um ataque de dor, vomitando sangue e seus órgãos internos. Pense em ir à emergência, duvidando que realmente seja uma virose. Então o médico descobre o motivo depois de uma bateria de exames. Ele está com o temido câncer da beirola. Câncer da beirola, deve ser o pior câncer. Não é o pior. O primeiro é o câncer de pau. Ah, é verdade. Que é o pior. É. O segundo é o câncer de cu. É, o câncer de... Não, da beirola. Fala pelo não, termo não, técnico. Não. Achasse que beirola é nome de rola. Não, não, não, nome da beirola. É nome de cu, caralho. O médico explica: jovem, esse é um câncer raro e único que se dá devido ao desgaste da auréola anal, que normalmente o chamamos de beirola. Então, sim, não, não, termo médico, né? No latim, beirolos, né? Beirolos. Exato. Devido ao atrito com o pênis humano ou animal, se cria uma bactéria que se aloja ali e cresce desde a beirola do ânus e vai até a garganta do paciente. Porra! No caso, então, como se desenvolveu rápido, acho que é atrito animal aí, no caso. É possível. Talvez com leitão. Talvez com... Mas ele bom, tava embaixo. Mas não embaixo. Ouviu o podcast pra saber qual era o melhor leitão pra... Aí, uma zoofilia, né? Um erro, né? Um erro. O mundo parou. O jovem Wesley ainda tentou brigar dizendo que jamais tinha usado pênis animal, mas o doutor não se preocupava, pois sua vida estava por um fio e já não havia tempo para mentiras. Foi então que o médico disse sobre seu estado crítico e pergunta: você tem algum amigo ou conhecido muito íntimo de cor negra? Ele desgaguejando, sim. E no outro dia, no consultório do médico, acontece e chega o cara dizendo: fala, negrada! O médico olha constrangido, pois só havia ele ali. E ele era da cor branca. Óbvio, como 99% dos médicos do Brasil. Né? Passado alguns segundos do silêncio e do constrangimento, Wesley apresenta seu amigo e irmão Anderson Negrão. Daí, então, o médico saca um projetor e começa a reproduzir um PowerPoint sobre a doença do Wesley. Nele é explicado que essa doença é normal na África, porém seu índice por lá é zero. Porque dá pra ser tirado, assim como um veneno de cobra, a doença. Daí, Anderson Negão já se abaixa pra poder sugar o ânus do Wesley. E o médico interrompe e diz: não, espere, como eu ia dizendo, a cura está no próprio veneno. Não, não tem que sugar o veneno. O pênis causa o machucado que se aloja a bactéria, mas no DNA africano há uma enzima que mata essa bactéria, que está no espermatozoide de um descendente africano. Anderson sorri e sua calça dá um sinal de vida. Pois bem, o médico diz: você, Wesley Zop, não precisa passar o ânus no esperma. Oba, diz o jovem idoso. Mas sim tomá-lo, diz o médico. Aí vai o questionamento. Se você tomar como remédio, diz o médico, por ele estar em forma de comprimidos e ter sido alterado da fonte principal até suas mãos, o tratamento dura 3 anos. Esperma em comprimido. Tá. Mas bem, se você tomá-lo direto da fonte, sem desperdício, você vai poder fazer gargarejo pra borbulhar em volta, não. Tá. Ainda, direto. Ainda quente e viscoso, enquanto o próprio pênis ainda lateja e balança na sua garganta, a enzima curadora age mais rápido e a cura é de 1 ano. Porra, mas é 1 ano ainda com essa merda. Qual a sua escolha? Lembrando que o comprimido ainda terá o gosto e a aparência da baba do Ali. E estará escrito Anderson Negrão pra não haver confusão no hospital. Não, tudo bem. A minha dúvida. Quanto tempo de vida eu tenho com o câncer da beirola? Vamos aí, 1 ano e meio. Mas isso sem tratamento. Não, não. Você comecei um tratamento? Você pode arriscar, essa questão. Ah, sim. E aí? Jato na goela. Daí não dá pra arriscar. Bom, se bem que pode não funcionar, né? Porque Anderson Negão, um cara muito negro. Né? O índice é zero, o índice é zero. Não, apesar de comum na África. Essa foi nossa leiturinha de e-mails. Agora, gente, é assim, só leu um comentário e um e-mail, vocês óbvio. Mas o que aconteceu? Oh, não, eu cansei. Cansei dessa mas vida. Mas não era 50 minutos? Não, agora. Agora já foi, vocês óbvio. Eu cansei dessa vida. Tá. Então vamos pra anunciação do tema dele, Gabriel Asmar, que aprendeu a anunciar com o Batata, isso ninguém fala, né? Pegando no microfone do Batata. Esse Batata, né? Batata, ele é até brincalhão, né, cara? Cara, ele devia... Acho que eu vou chamar ele pra ser integrante aqui no show. Ah, já entra como integrante, né? Não tem que ter estágio pra um cara. O cara é tipo Batata, pô, já sabe das coisas. Gabriel Asmar, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é... Que e-mail é esse? Que e-mail é esse? E Então é um podcast diferente hoje, Wesley Zop. Um podcast que a gente vai fazer algo que a gente nunca faz. A gente vai ler e-mails aqui. Só que pelo título... Sim. O que, que a gente vai tentar fazer? Adivinhar o que tem no texto, no corpo do e-mail. Adivinhar o que o cara escreveu. Vamos ver se a gente já está numa sintonia de ligação. Com os ouvintes. Com os ouvintes, a partir do quê? A partir do título que ele mandou no e-mail, a gente conseguir acertar o que está escrito. E aí, a partir de hoje, a gente só lê os títulos. Já vai saber. Porque a gente já vai saber o que tá escrito. Tá. Pra mim, parece genial. E óbvio também, né? Ficou óbvio. Vai ser batata. Então vamos pra ela, nosso tema, nossa leitura de e-mails. Ou não, o tema. Né? Vamos para o tema de hoje. Primeiro e-mail aqui, selecionado pela nossa equipe, formada em Massachusetts. Na onde que é? Massachusetts. Não Massachusetts. Não. Nada a ver. Não. Não venha com ignorância aqui. Tudo bem. Flagner. Não. Fala Flagner. De sério, de quem que é. Flagner. Não é Flagner. É Flagner. Tá. Flagner Camargo. O assunto que ele mandou é episódio 90. O pior é que eu não lembro qual que é o 90, e a gente vai ter que falar o que... Flagner só pode ser o nome de alguém que sofre um derrame, que na verdade chama Fagner. Na hora daí fica com a língua presa. Exato, ele tá ali, cara. Babando. Senhor, como é o seu nome? Flagner. Flagner, beleza. Tenta apoiar com a caneta Bic ali. Mas acaba saindo Flagner. É o máximo que dá. Exato. Ele não consegue escrever, né? Então ele tem que ir pelo comando de voz do Google pra fazer um e-mail. Meu Google, qual é o seu nome dele? Flagner. Você quer dizer Fagner, né? Flagner. Ei, não. Então... Ok, Flagner. Então até mais, Flagner. Seu e-mail agora é flagnerputia@gmail.com. É, o Batata trabalhando no Google. Batata. Então ele mandou aqui episódio 90. O que pode ser, Anderson Negão? Vem colar, não. Tá colando, desgraçado. Justo 90 não tem aqui. Sei que não tem. O que você acha que o cara está falando aí? Ele vai comentar sobre episódio 90. Então... Ele fará comentários pontuais sobre o Padre Ribeiro. Eu acho que é possível. Peraí, o Padre Ribeiro tem uma diferença. Tem. O pessoal confunde muito. Do Padre Ribeiro, sobrenome Ribeiro. É. E o Padre Ribeirinho. E o Ribeirinho. E aí? Que atende a margem dos rios. Exato. Tudo, é verdade. Qual deles? Não, o Ribeiro. Ah, tá. Ribeiro. Tudo bem. É, que é aquele que gosta de pegar a rabeira do caminhão. E fala que é um esporte, é verdade. É. Eu vou defender aqui. Entre padres. Eu vou defender aqui que é um esporte. Não, entre padres, talvez. E coroinhas. E coroinhas. É o melhor jeito de fugir também. Então ele vai falar do Padre Ribeiro, falando desse esporte... Não sei se a gente já tinha falado disso aqui. Tem lógico. Mas o que mais ele fala, Gabriel Osmar? Na verdade, ele vai falar sobre um dia que ele estava ali acessando o Pornhub. E quando... Depois de se ter deparou, conversado com o Padre Ribeiro. Sim, quando se deparou com a atriz que atuava naquele... Naquele filme intitulado Very Milf. Bom filme. Percebeu que era uma senhora de 90 anos. Por isso ele chamou de episódio 90. Tem lógica. Isso. Tem lógica. Um episódio que falou que ela tinha 90 anos. É, porque o cara é muito cheio de si, né? Falou episódio 90, acho que já é sobre o Chorume. Tudo é Chorume, né, cara? Não é não. Não, pô. É verdade. E aí, nesse episódio também, ela revela que não é Milf, mas é Dilf, né, Wesley? Gilf. O que é? O que seria um Gilf, velho? Grandma. Ah, sim. Qual que é o Ilf? Grandma Ilf. Então é de avós, é de avós. É de avós sexy. É sexy. Muito bem, o que mais ele fala, Zezop? É até engraçado esse flag, né? Ele tem cheio de trocadilho, né? Ele é mesmo. Ele coloca 90 em relacionado, ó. A avó, não dele, a avó de alguém, com sim, 90 anos. Fala também do Padre Ribeiro, que como esporte usa aí a pegar rabeira. Mas por que pegar rabeira? Porque ele podia, ele sendo o Padre Ribeiro atendendo os ribeirinhos, que também faz isso. Apesar do Padre Ribeiro e do Padre Ribeirinho ser duas pessoas são diferentes. Duas diferentes, mas um ajuda o outro. Claro. E ele podia muito bem. A comunidade ribeirinha é grande também. Não dá pro padre só dando a conta. Não, o cara falou: eu moro numa comunidade ribeirinha. Você que tem sobrenome Ribeiro nunca me ajudar? E aí? Pô. Daí o cara podia atender muito bem. Como fala, a população ribeirinha fazendo windsurf. Mas peraí, né? Peraí. Você falou que podia atender muito bem, quer dizer que ele atende mal? Não. É polêmica aqui. Não, eu vou explicar. Ele poderia atender muito bem fazendo windsurf, certo? Windsurf ali, ele vai uma casa na outra, pá. Só que nesse dia, 90. 90. Então ele vai pegar a rabeira. Então por isso ele pega a rabeira. Entendeu? Meu e-mail. Meu e-mail. Não, eu acho que tá mais próximo do que eu falei. Vamos lá, o Negão deu a opção dele. Um episódio que não venta. Vamos ver. Eu dei a minha, o Wesley se absteve. Abstive ou estou certo? Vamos ver. Fala, seus podres. Obrigado por me fazerem pagar de retardado, rindo até as lágrimas escorrendo pelo rosto. Detalhe, dentro do ônibus lotado. Bem, ele não falou de vento dentro desse ônibus, então... Por enquanto, estou correto. Senão ele podia estar no Indesurf. Exato. Sim. Detalhe melhor. Aqui em Curitiba temos um micro-ônibus que chamamos de alimentadores e que, no fim das contas, são usados diariamente pelas mesmas poucas pessoas, já que são micro. Logo, sou um retardado reconhecido diariamente a partir de agora. Todo mundo fala, retardado do ônibus. Olha o retardado ali. É. Hoje, ouvindo o episódio 90, não consegui conter o riso e com isso as lágrimas vieram. Mas falando sobre o episódio, eu tenho um irmão de 5 anos mais novo e uma história rápida sobre a nossa infância. Morávamos no interior do Paraná. Opa! Nossa casa era do lado de baixo da rua, ou seja, um terreno inclinado. Frente para a rua, um andar no nível da rua e uma espécie de porão para dentro do terreno. Uma das salas tinha janela para o fundo do quintal, o que dava uma altura de uns 4 metros, mais ou menos. Caralho. Ao lado dessa janela ficava a antena da TV, daquelas espinhas de peixe, com haste lá no chão e antena lá para uns 200 metros acima da casa. Cara, era para transmitir para... Para a região. É, era uma antena de transmissão, não de recepção. Ou para pegar o Pornhub. Vamos ver essa antena, vamos ver. E eu, aos 6 anos, e minha irmã com 1 ano já com o instinto de escaladora, queria andar logo, escalar os móveis e tomava aí alguns tombos. Nada significativo. O normal de quando tá se aprendendo a andar. Moleque com tempo livre, eu pulava a janela e descia escorregando pela haste da antena. Dava a volta na casa e repetia isso. Em uma dessas voltas, quando estava correndo em volta da casa e perto de entrar novamente pela porta da cozinha, notei que meu pai me esperava com uma cara que não era muito agradável e uma cinta na mão. Provavelmente, às porque viu o Pornhub aberto ali. Ah, você tá vendo essa velha de 90 anos? Sua avó. Tá assistindo minha mãe. É, de instinto, mudei a rota e fui pro meio do quintal. Ele só me chamou com a mão e disse com voz baixa: quanto mais você demorar para entrar, mais vai apanhar. Então, aí, vai o quanto antes. É. Fui logo em sua direção, fazendo as contas, tomaria umas poucas cintadas. Por, sei lá, ter sujado a casa, ter tirado a sintonia da TV ou algo assim. Sim. Foram poucas as cintadas realmente, mas levaram meses pra se curar as cicatrizes à base de mercholate. Depois da surra veio a explicação. Minha irmã, vendo o moleque brincar de pular da janela, resolveu tentar imitar. Escalou o sofá, subiu no parapeito da janela. Pausa dramática. Meu pai conseguiu agarrá-la já pendurada no lado de fora da janela, mas antes de se jogar, já que ela não alcançaria a haste da antena. Ela ia cair feito um saco de batata. Né? Ou de batata. Né? Ou diria mais, igual uma velha de 90 anos. Cairia feito uma velha. Foi isso, a única vez que apanhei do meu pai e nem foi culpa minha. Porra, lógico. Claro que foi, filha da puta. Aquela maluca da minha irmã tinha que tentar me imitar. Continue com essa porcaria de podcast, não prometo que vou ouvir nem propagandear para amigos. Não prometa nada. É bom não prometer se não conseguir comprar. Exato. Eu acho que quem chegou mais próximo aqui foi Anderson Negão. Exato. Que falou episódio do 90. Padre. Ele falou episódio 90 e chorou. É aí, ó. Falava do episódio 90. Então, foi isso aí, porra. Acho que um ponto pra Anderson Negão. Mas como ele é substituto, 0,25. 0,25. Mas peraí, vai ter pontuação? Agora vai ter. Tá bom. Caramba. O próximo e-mail de Dani Almeida. O título é: puta que pariu, que leitura de e-mail é essa? Wesley Zop, começando aí. Claro. Obviamente, Dani Almeida viaja no tempo. Isso é óbvio. Pelo nome, né? Pelo nome, você já sabe. Viaja no tempo e ela tá falando... Ela, ou ele, ou sei lá. É uma mulher, porra. Ah, ela está falando do quê? Falando desse episódio que estamos gravando agora. Caralho! Uau! Meu Deus! Porra de leitura de e-mail é essa que tá, faz parte do tema. Exato. É isso. Ela adiantou, tentou pular a leitura de e-mail, chegou... Era tudo leitura tudo de e-mail. Tudo leitura de e-mail. Porra! E não entendeu, porque pulou o tema. Exato. Daí, como ela viaja no tempo, com as pessoas que viajam no tempo, acaba adquirindo um leve retardo. Exato. Então, ela quer saber se... foi algum leve retardo dela ou se realmente o episódio foi sobre a leitura de e-mails. Exato. Caramba. Diferente. Sim. Nunca tínhamos recebido um e-mail do futuro, eu acho. Vamos ver. E você, Gabriel Asmar, o que acha? Ah, eu acredito que ela escutou sobre um ouvinte que se emocionava muitas vezes quando viu uma buceta. Eu acho que não era e-mail, acho que somos nós. É. Não, não, não. Digo do nosso pequeno prodígio. Ah, sim, do menino. Ou que... nosso precoce. Nosso precocinho. Precocinho, acho que ela vai falar sobre esse e-mail. Sobre o e-mail que ele falou o quê? Que ele... chorava de emoção. Chorava, né? Antes do, da hora. Chorava, sim. Pelo pau, é isso. É assim, chorava pela morte das pessoas antes delas morrerem. Ah, era isso. O cara é preocupado. É, exato. E você, Anderson Negão, o que você acha? Concorda com o Gabriel, Wesley ou... Não. Eles são idiotas. Não, eles são idiotas. Eles são mesmo. Por que essa opção? Só queria entender a opção. Eu tenho uma revelação bombástica. Dani Almeida, antes dessa leitura de e-mail foda, era homem. Tá, mas isso não tem nada a ver com o assunto. Tem. Sim, mas o que ele escreveu, então? Ele barra ela. Ela ouviu o e-mail sobre torção testicular e falou: antes que isso aconteça comigo, é melhor tirar tudo. Ah, sim, então pra prevenir as cáries, isso. Eu arranco todos os dentes. Ué, exato. É isso. É. Ué, pode eu ser. Eu não posso escovar os dentes. Mas não era só isso, não era só medo da torção testicular, Zop. A pessoa também já queria fazer a troca de sexo. Ah, sim. Aí sim. Mas isso foi a cereja da azeitona, entendeu? Como é que ele explicar pra mãe dele? Como é que explicar pra mãe dele? Ah, ele só dá essa desculpa. Falar, pô. Aí a mãe, não, tira mesmo. É, antes que antes de torcer, não, tira. Acho que até o pai, até o pai. Porra. Tirou também. Tirou no dente. Não, deixa que eu tiro na mão aqui, ó. Tira, mais no hospital, não. É só apertar por baixo e sai pelo uretra. Aí o nervinho a gente corta. Igual um corte em leitão aqui, ó. Porra. Eu vou capar leitão. Eu não escuto esse podcast à toa. Eu acho que nem precisa ler, né? Com certeza. Vocês vamos pro próximo. Mas confere, vai. Ela fala aqui. Olá, queridos e lindos chorumosos. Olá. Meu nome é Daniele. Tenho 16 anos e sou uma nova ouvinte do lixo, que é o podcast Chorume. Venho através desse e-mail dizer: puta que me pariu todo esse tempo de leitura de e-mail, seus dementes! Mano, quando fiquei sabendo do Chorume, pensei, vou ouvir. Deve ser um podcast bem bom. Porém, me enganei. Vocês são os lixos humanos, os quais adoro. Mas peraí, foi elogio ou não? Agora eu não entendi. Comecei a ouvir o podcast do Chorume depois de ouvir vocês nos Losticos. E me arrependo até o último fio de cabelo. É, Losticos é foda. No primeiro episódio que eu vi, achei que a leitura de e-mail seria rápida. Bom, aí não é rápido. Não, é 50 minutos, pô. O que você faz em 50 minutos? 50 minutos é uma punhetinha, né, cara? Cara, todo dia no trabalho eu passo mais de 2 horas lendo e-mail, que são 50 minutos. Então. E aí? Então decidi pular para o assunto do episódio. E depois eu retornaria a leitura de e-mail, porém, conforme ia passando, eu não achava a merda do assunto começando. Foi quando percebi que teria que ouvir essa leitura de e-mail até o final. Me decepcionei, mas agora eu amo as leituras de e-mails, vocês são demais. Pô, eu fiquei feliz, cara. Eu também. Sintam-se honrados, pois eu não costumo mandar e-mail para podcast, vocês são os primeiros. Pô. Eu vou falar que eu fiquei honrado, mas ela já tá se achando também. É. Já tô honrado, mas, tá? Uma pessoa que trocou de sexo, Wesley Zobby, é viajante no tempo, cara. Bom, tem não... sensibilidade aflorada também, pode ser. Queria dizer que vocês fazem um ótimo trabalho e me fazem muito feliz com esse néctar do lixo que vocês liberam em cada episódio. Valeu mesmo, galera. Desculpa se não sei escrever um e-mail direito, sou nova nessa vida, mas acho que vale a intenção. Não, sabe escrever, ué. Sou fã demais de vocês, beijo a todos. Esse foi o nosso e-mail aí, Daniel Almeida, caramba. Excelente. Preferi a versão de vocês, sim, mas nem tudo é perfeito nessa vida também. Então eu acho aí que o ponto de Anderson Negão é mais perto. 0,5, hein? Porque ele, ele foi o único, assim, que falou Dani Almeida com convicção. É verdade, é verdade. Eu senti dúvida do sexo, faz sentido. Exato. Tô indo bem. E se ela fosse uma viajante do tempo, ela não se surpreenderia, né? Porque ela já ia saber que a leitura era daquele jeito. E outro, se ela fosse uma viajante do tempo, ela não teria só 16 anos, teria muito mais, né? Muito. Próximo e-mail, Brenda Siqueira. O assunto é histórias de irmãos e primos. Gabriel Asbar. Um assunto aí subjetivo. Sim. Uma pessoa que chama Brenda Siqueira. Histórias de Brendelice, irmãos. Brendelice. Tudo bem. O que tem a ver com o nome? Espero que ela não tenha um marido matador de aluguel. Eu acho. Tem sexo aí! Peraí. História de irmãos e primos. Primos, cara. É sexo. Ah, não. Primos pode ser. Irmãos. Até os 18 anos ali, cara. Nem conta. É, não sei. Nem conta como irmão. Eu acho que ela vai elogiar o episódio, mas ela vai... episódio, cara? Um episódio. Irmãos e primos. Ah, coincidência. É, e ela vai contar uma história muito foda e muito louca, que talvez ela tenha participado, mas vai falar que foi algum irmão ou algum primo. Cara. Ah, mas que história é essa? Fiquei curioso. Sobre uma vez que atropelou uma velha na rua. Mas ela tava de carro? Não. Pogobol? Não. Não, mas ela atropelou um irmão ou um primo dela? Não. Um irmão ou um primo? Ah, um primo. Primo Jezebel? Atropelou uma velha de patinete. Primo Jezebel não anda de patinete. Não poderia ser. Mas ela tá mentindo. Ah, pela mentira sim. Eu acho que é isso. A velha morreu? Fiquei preocupado com essa velha. Não, mas é uma mentira. Não, mas quero ir aí no mundo das mentiras. Eu não sei, sabe por quê? Não morreu. Sabe por quê que eu não sei? Porque eu não falo nem mesmo. Ah, ela não fala. Puta, era uma pegadinha do Ganso isso daí agora, hein? E o que você acha, Wesley Zop? Tá certo ou não? Acho que está beirando... Incompleto! Tangenciando! Não, tangenciando a insanidade. A insanidade. Tangenciando pura merda. Exato. Ela vai... Pelo menos não foi... Não pegou em cheio ali na lata. Exato. Então... Ela vai falar sobre o quê? Isso tá tão óbvio, gente. Vai falar da história de quando começaram a usar o termo irmãos e primos. Próxima pergunta. Não, mas... Eu não sei quando foi que começou o tema, eu tenho que ler o e-mail. Ah, tá. Ah, etimologia. Ah, não é etimologia, não. É de quando surgiu, tipo, história. Surgiu a... Não, como surgiu aquela palavra... História! Tipo, uma etimologia. Ah, etimologia, ah, etimologia, gênio, da palavra. Podia ter um episódio disso. Um dia. Pode ser, pode Vamos ter. Vou chamar o Carnal. É assim. E você, Anderson Negão? Você... Temos duas propostas aqui, umas bem diferentes da outra. É. Mas você... Mais uma correta. É. Mas você parece ter um talento aí a mais. Eu tô mandando bem. Né? E aí, o que você acha? Histórias de Irmãos e Primos é o título. É, mas atente-se ao nome dela. Puta, o nome eu não tinha reparado. É. Brenda Siqueira. Exato. Ela vai contar a história sobre um podcaster que já esteve aqui. Ah, Thiago Rissuti. Não. Aprenda, aprenda que já esteve aqui. Não. Não. Droga. História sobre Paulinho Siqueira. Paulinho Siqueira. Vai contar das coisas interessantes que ele faz, tipo coach. Não, você falou interessante, vai, tenta de novo. Mas ele falou assim, entre aspas. Interessante. Cara, pra pessoas ali que sofrem ali com... Então ela vai falar aí melhores comprimidos quando você tá deprimido. Aí ela vai falar do e-mail? Vai dar lições de coach. Vai dar lições de pra coach. Pra irmãos e primos. Sim, mas ela falou aí irmãos e primos, cara. Mas vai falar sobre irmão Pode dela. Ser o nome do remédio também, irmãos e primos. Vendo? Sim, é porque ele também não viu se tá separado aí, né? É, então... Então vamos ler, né? Acho que temos três versões aí que uma delas vai ter que acertar, não é possível. Exato. A gente abrangeu tanto, né? É. Uma tá certa. Olá, seres mais desprezíveis da podosfera. Me chamo Brenda, tenho 19 anos e sou de Lins, São Paulo. Lins é longe daqui? 300 quilômetros, é, né? Tá. É logo a Lins. Ai, essa deu atrás do meu olho. Ouço esse lixo há alguns meses por indicação do meu namorado. Suponho que ele tenha indicado para me torturar lenta e dolorosamente enquanto planejava me dar um pé na bunda. Pode ser. Pode ser. O Batata não. Sempre faz isso. A pessoa o quê? Indica o podcast, a pessoa fala, não acredito que você ouve essa merda e termina, né? Sim. Então tá. Mas não teve coragem porque eu sou um amorzinho. Escreva esse e-mail sem nenhuma intenção de ser breve. Então senta que lá vem história. Certa vez estava rolando aquele churrascão classe D na casa do meu tio. Minha prima, que na época tinha uns 12 anos, me convidou para andar de bicicleta. E eu, como uma criança inocente de 8 anos, fui. O que é um churrascão classe D? Classe D é só carnes que começam com D. Ah, sim. Damasco. Dragão. Dragão de Kosovo. Sim, sim. Dromedário. Dromedário. É churrasco mais... Dente de sabre. Mais raro. É mais difícil conseguir mesmo. Diógenes. Que é o churrasqueiro. Né? Passando por uma rua do bairro, vimos um carro, um Corolla dourado, novinho. Sem placa. Ela, demente, parou a bicicleta, pegou uma pedra do chão e riscou trouxa no capô do carro. Puta. Nossa. Que fique claro que eu estava fazendo meu papel de espectador e em nenhum momento participei do crime. Claro, claro. Olha lá, já tá se abstendo. É. Como um sinal do céu avisando que íamos nos fuder, o dono do carro saiu da casa naquele exato momento. Fugimos na velocidade da luz. Chegando à casa do meu tio, contei pra minha mãe enquanto chorava escandalosamente por ver meu sonho de me tornar globeleza indo para o carro. Era óbvio que a Rede Globo não ia contratar uma pessoa com uma ficha criminal e nada do que dissessem ia me fazer parar de chorar. E claro, também, aquele carro era do cara da Rede Globo que contrata as globelezas. Ah, o trouxa da Silva. Em poucos minutos, a polícia chegou ao local da festa. Minha prima negou o ocorrido, mas eu falei toda a verdade porque era uma criança medrosa que não parava de chorar. Não fomos pra cadeia. Ainda bem. É. Mas nossos pais pagaram o conserto do carro e uma multa. E minha mãe me proibiu de conversar com essa prima por muitos anos. Mas do nada, prima doidona, viu? Não, Corolla do trouxa, né? Trouxa, no capô ainda, né, porra, cara? Antes de me despedir, quero fazer uma pergunta polêmica para todos os participantes desse episódio que sejam mais velhos que a Iracida Top Term. E tão carecas quanto um pneu de um caminhão cujo motorista seja viciado em crack. Acho que só sobrou você. Acho que só, né? Nesses termos. Acho que uma só bruxa lançou uma maldição e te transformou numa bicicleta. Legal, cara. Gostei. Para voltar ao normal, uma pessoa monobola tem que sentar na bicicleta. Tá. Quem sentaria? Opção A, Gabriel, com a mente da sua mãe. Opção B, sua mãe com a mente do Gabriel, já que ter uma bola é um estado de espírito. Um beijo na testa de cada um, Brenda Siqueira. Quem você escolheria aí? Não, mas uma bola é um estado de espírito. Lembrando que a sua cara fica ali no selinho. Ali. E outra, se eu quiser que destransforme. É. Certo? Porque, porra, você transforma numa bicicleta é da hora, pô. É, mas outro? Parece que bicicleta não anda sozinha, né? Não, mas não, tudo é. Bem. Mas nem eu ando sozinho. Imagina, né? Ele se tornando uma bicicleta. O cara não ia ter contas de bicicleta pra pagar. É, pô. Você não aquela tá... dívida de 5 mil do, que tá no banco lá não ia ter que pagar. Ele era fosse só 5 mil. É. Não, eu acho que eu não quero me destransformar. Eu tenho que me destransformar. Não, viva como bicicleta, né? É. Viverei como bicicleta. Exato. Tudo bem que o Batata enfia o pau em todas as bicicletas que ele encontra aí no bairro. Gostaria de me manter como bicicleta. Então, eu acho que ela que contou aí sobre uma história que ela cometeu um crime... Ela foi cúmplice. Sim, mas ela botou culpa toda na prima. Exato. Porém, aí não foi presa. Então, conseguiu se erguer na vida. Hoje mora em Lins, aí, capital do mundo, né? Sim, sim. Então, cidade mais cosmopolita do mundo, Lins. Então, acho que o que Anderson Negão acertou, porque isso daí é uma lição de coach. É verdade. Sim. Então, você está com 0,75. Mas é, tô indo bem, tô indo bem. Tá acertando tudo, caralho. O cara tá voando, voando. Na dúvida é coach. Analisado dessa forma. Não, é que eu sou também... É, você olha só o superficial. É, olha só. Mas no mais fácil também. Eu vou também só querendo colocar a vantagem pra mim também. Então pode ser isso. É, né? Sendo jamais. Apesar de você ter saído na vantagem e ter virado uma bicicleta aí. É. Emagreceu. Ah, tem isso também. Eu ia te desmontar todinho. Ah! Vou pra caçamba. E pintar de prata. Vou pra caçamba. Tá fudido, nunca mais vai ser montado de volta. Eu vou ser jogado na caçamba. Que paralama apertadinho. Exato. O próximo e-mail, Guilherme Oliveira, o assunto é... Tem duas cadeiras, uma tem uma trolha de 32 centímetros e a outra tem um bolo de chocolate com recheio de morango. Você tem que sentar em um e comer o outro. Qual você escolhe? Esse é o assunto? Esse é o assunto. Puta que pariu. Não, vou até responder essa pergunta. Não, é uma pergunta. Ah, não, é uma pergunta, assunto. Não é um assunto. Anderson Negão. Ah, agora você vai começar aí. Quando você era criança, que você brincava de dança da cadeira, às vezes você colocava um pinto ali, um bolo, pra ficar mais engraçado. Verdade, batata fazia batatinha dessa. O batata se fantasiava em cadeira. E ficava ali no deixava meio. O pau pra fora coberto de bolo. É verdade. E você vai chutar isso, então. É, sim. Brincadeiras infantis. É, você não quer dar detalhes, mas você quer dizer assim... Histórias infantis. Isso. É isso. Você vai brincar ali, tá. Vai ter música da Xuxa. Nossa, tá. Tudo no e-mail. Tá especificando muito, hein? Tá. Não, mas vai cantar a música. Ah, é? Você vai ver, ele vai ver. Marquei um X no seu coração. Ok. Nem é esse o ritmo. Wesley Zop, o que fala esse e-mail? Esse e-mail, obviamente, fala sobre perguntas polêmicas. Só que, na verdade, de polêmica não tem nada, que a escolha é óbvia. Muito bem. Gabriel Asbar. Esse e-mail fala sobre paz mundial e aquecimento global. Paz mundial, bolo. Aquecimento global, pau na cadeira. É isso. Tudo explicado. Eu acho. E nunca ninguém vai sentar na paz mundial. Cara. Não, exato. Só no aquecimento global. Tudo bem, mas pelo menos então, você saboreia a paz. Olá, seus dementes. Aqui é Guilherme Oliveira. Vim mandar um feedback do episódio 90. Só para eu ter uma ideia de quanto tempo vai demorar, hoje é dia 6 de julho de 2017. Ah, tá bom. Tá dentro. Será que vai ser lido antes do meu TCC, que é daqui 4 anos? Você acha que... Foi. Foi. E outro, que você vai ser expulso da faculdade, não vai nem precisar fazer TCC. Oh, que sorte, hein? Já deve ter desistido. Sim. Vim aqui contar algumas histórias de irmãos e primos conforme o tema do episódio. Quando minha irmã era menor, eu sempre falava pra ela: cheira meu sovaco que eu te dou um real. Eu devo estar devendo no mínimo uns 200 reais pra ela. Acredito que se a minha mãe não tivesse dito: menina, deixa de ser burra, ele não vai te dar dinheiro nenhum, ela deveria estar cheirando meu sovaco até hoje. Mas pensa, alguém fala: cheira meu sovaco e te dou um real. Errado não é eu, não é ela. Não, ela aceitou o compromisso. Exato. Ali, porra, não tem. É ele que é o inadimplente. É, né? Exato. As minhas histórias são bem sem graça. E não lembro direito de nenhuma. Mas eu me lembro que uma das únicas vezes que apanhei na vida foi quando eu e meu primo colocamos minha irmã no balanço da área e começamos a balançá-la até que a menina tocasse o teto. No meio disso, a minha mãe chega gritando: vocês vão matar minha filha! Naquele momento, o raio que atingiu Barry Allen e o transformou no Flash atingiu meu primo, que automaticamente virou um vulto e saiu correndo, me deixando sozinho pra levar a surra. Claro. Ele só apareceu lá em casa à noite pra jantar. Nossa, que filha da puta. Esse mesmo primo, toda vez que vinha dormir aqui em casa, mijava na cama. Se trancava no banheiro e me fazia dar umas roupas limpas pra ele. Pra finalizar, tem o Miguel. Um bebê de 3 meses que provavelmente vai estar terminando o ensino médio quando esse e-mail for lido. Precoces. Que recentemente desbloqueou um golpe que eu carinhosamente chamo de Hadouken de merda, no qual ele lança pelo cu uma bola de merda voadora que explode ao atingir o alvo, sujando ele e tudo ao redor. Parabéns! É Hadouken, né? Hadouken! Esse foi o e-mail do Guilherme, então. Acho que é aí o e-mail que envolveu histórias de irmãos e primos. Quem aí é o campeão? Quem é o campeão só pode ser Anderson Negão. Que Anderson Negão aí falou aí de histórias infantis, dança da cadeia. Por quê? Tem razão. Quando o cara solta o Hadouken, você tem que desviar. Igual a dança da cadeira. Exatamente. É porque alguém joga cadeira em você? Não, você tem que desviar igual na dança da cadeira, cara. E falou, o Anderson Negão falou de sentadas. E aí ele falou de pessoas sentadas no balanço aqui. Podia estar brincando de dança na cadeira no balanço também. Poderia ser. O primo dele, quando vazou, ficou a tarde inteira ouvindo Xuxa e voltou pra hora da janta. Ficou óbvio. Só pode ser isso. Marquei um X, claro. Então aí, quarto e meio que você acerta, cara? Quarto. Então, um ponto. Vocês têm que se esforçar mais. Estamos tentando, cara. Não tá fácil, não. Dá uma chance, meu. Próximo e-mail, Luiz Paulo Borges. O assunto é sexo com anão Xemali pesquisar. Esse é o assunto. Esse é o assunto. Eu começo? Provavelmente falando do que, Wesley Zop? Sexo com anão Xemali pesquisar. Dessa forma ele escreveu. Sim. Sem pontuações. Sem pontuações. É, porque é importante saber isso aí, que depois vai que o tonto ali pergunta, a gente não sabia da informação. Exato. Então é bom já saber. Mas já. Agora ele sabe antes de você. Não, antes de mim não, ao mesmo tempo. Tá na vontade, né? Mas ele tem mais tempo, ele né? Tem mais tempo agora. Não, isso é verdade. Isso aí, se eu não acertar essa... Desiste. Tô louco, hein? É. Erroneamente pensa que ele pesquisou isso num site pornô. Por isso que ele falou assim: vou buscar isso aqui, sexo com anão Xemali, pesquisar. Tipo um lembrete pra ele. Ah, tá. Né? Pesquisar. Mas como é que ele vai pesquisar isso onde? Num site adequado. Pornhub. Num Pornhub. Sim. RedTube. Mas não. Não. Blog do Juquinha ele vai pesquisar. Não, mas blog do Juquinha tem de tudo. É uma coisa que você falar que pesquisou no Google. É, né? Isso é verdade, viu? É, lá tem, pô. Quem achar, não achou no Google, no blog do Juquinha tem. Exato. Engraçado que é só uma imagem em cima da logo do Google. Mas, pô, é mais da hora. Isso é o que você diz, né, cara? É, eu posso criticar quando é dos outros. É, quando é do Juquinha, né? Quando Juquinha não fala nada, né, Simprão? Ele deixa que fale. Ele fala, ah, gente, pesquisa aí. Usa meu site. Usa meu blog. Usa meu blog. É. Mas tá, continue. Tá. Como não tem pontuações, ele é um, são pensamentos dele. Mas não lembretes pra ele, mas são pensamentos. Pensamentos. Sexo com anões. Tá. Ou sexo. É um pensamento. É um pensamento. Sim. Com. É, pode ser outro. É um pensamento. É. A noite. Outro pensamento. Outro pensamento. Pensamentos menores. Chevales. Pensamentos menores. Chevales. Outro pensamento. Pensamentos maiores. Bem maior. Veiúdos. Pensamentos veiúdos. Pesquisar. Pesquisar. Outro pensamento. Pode ser. Mas, ou... Ou seja, ele ouviu esses temas do Chorume e falou, o que, que será esse sexo com anões que eles tanto falam? É, daí ele falou assim, não, ele já sabe o que é sexo com anões. É, uma hora ele, soube. Descobriu. É. Daí agora, Chevales... Pesquisar. Como isso? Pesquisar. Então, você acha que... É ele... sobre pensamentos, tal, ele querendo descobrir as coisas, aprender... Tá, e o que, aprender... que ele escreveu na porra do e-mail? O como ele acabou descobrindo esses termos. Ah, entendi. Ah, tá. Anderson Negão, o que, que você acha aí? Eu acho que, na verdade... Quer dizer que o meu é mentira. É, tá, chegou desafiando. É, chegou já tacou na minha cara. É, já trucou. Eu vou falar aqui, o meu na verdade... Não, na verdade não, na sua opinião. É. Que é diferente do que a verdade. Exato. Pode ser, pode ser. Ele queria... Ele vai falar histórias muito interessantes aí. Eu vou te dizer. Não, muito interessante, você tá arriscando aí. Não. Não, deixa ele arriscar. Você já arriscou na sua vez, agora vez dele. Mas minha função agora é atrapalhar ele. Ah, então, muito ponto. Porque... Eu acho que vai rolar aí um resumo de toda a obra de Walt Disney. Maldita, era minha outra opinião. Walt Disney. Walt Disney, é isso. Mas, vida e bibliografia. Mas não, aí tá. Olha só, esse negão é liso, né? Não. É porque, o que que você tenta vê? Apelar pra tudo. É um resumo de toda a obra do Walt Disney vivo ou da indústria Walt Disney? É, ou da obra dele depois de morto. É, que deixou pra posteridade. Não. E aí? Ele fez depois de morto. Exato. É, ou todo... Tipo, Mesa Branca. Inclui Piratas do Caribe, essas coisas. É, que... e aí? É, a Marvel, que a Disney comprou. Exato. Vai ter Homem-Aranha. E aí, o stream da Disney que vai ter em 2019, tá aí? Vai tá falando aqui? Não, vamos falar do clássico. Ele vai falar de Branca de Neve, vai falar de Mickey Mouse. Tudo que o Walt Disney fez até 1962, pra ser mais exato. Por quê? 1962. Dali pra trás. Como você conseguiu pegar 62 no título? Porque, ó, 62 foi o auge do Aldir. Foi o auge. É, foi mesmo. Foi na época ali que ele tava... Tava com tudo. Tava criando princesa, tirando do rabo. Tava lambendo beirola, tá? É. Ele chegava nos lugares e falava, falando negrado! Exato. Então ele vai falar dessas obras, vai falar da vida dele e vai fazer um resumo aí pra gente de... Só um pouquinho, tá? Não vai falar muita coisa, não. É um e-mail curto. Isso. Ele vai fazer uma analogia com a vida dele ou não? Só vai comentar do Walt Disney? Não, só vai comentar do Walt Disney. Tá, não. É. De toda a obra até 1962. Tá bom, tá. Ele vai falar resumo, 62, né? Vai comentar tudo até isso. Ele vai falar também um pouco. Vai breve comentar. Como influenciou na vida dele. E como ele começou a fazer amigos a partir da obra de Walt Disney. No final é tudo coxa. De novo? Tudo coxa. Tudo coxa. Coxa com Walt Disney. É isso aí. Gabriel Asbar, o que você falaria disso? Na verdade, o e-mail fala sobre ele ter ouvido o episódio sobre o melhor filme pornô de todos os tempos. Então ele ficou tão impressionado, que ele falou ok Google e colocou sexo com anões, Chevales, pesquisar. Pra ver se já tinha... Se já tinha o filme disponível. O filme do Chorume disponível. Podia ter procurado por Mr. Roberto, né? Mr. Robert, né? Mas tá. Não, é isso. É uma opção. Excelente opção, gostei. E ele tava com uma camisa laranja. Mas ele vai falar isso no e-mail? Não. Vai ficar nas entrelinhas. Vai. Melhor do que essa merda de história do Walt Disney. Então vamos lá. Não tem como acertar. E-mail de Luiz Paulo Borges, sexo com a Luxemales pesquisar. Olá, lindos, gostosos e cheirosos choromentos. Olá, Wesley também. Olá. Me chamo Luiz Paulo, acabo de ouvir o episódio do Manual do Jovem Cidadão de Bem e fico feliz que pessoas como vocês ainda tentem colocar um pouco de ética e civilidade em um mundo cheio de pessoas com índole duvidosa. Esse episódio me lembrou o fato ocorrido esses dias. Quando cheguei em casa cansado e fui tomar uma cerveja, mas ao verificar na geladeira não havia mais nenhuma. Minha querida mãe prontamente se prestou a ir comprar para mim no supermercado. O estranho é que a velha demorava a voltar. Já estava lustrando meu bastão de beisebol para usar nela, pois como todo mundo, não tolera atrasos. Quando minha mãe chega em casa chorando e me conta o motivo do atraso, segundo ela, ao chegar no caixa do mercado, havia uma grande fila. E nessa fila tinha um mendigo e um velho careca com um carrinho cheio de compras que iria demorar para passar no caixa. Com toda a delicadeza do mundo, ela pediu educadamente para esses senhores que a deixassem passar, pois só tinha 4 cervejas e seria rápido. Para sua surpresa, o mendigo, com olhar raivoso, não cedeu sua vez e ainda a insultou. A pobre coitada teve que guardar na fila, chegando atrasada em casa. Após esse ocorrido, todos os dias vou ao supermercado comer um bastão na esperança de encontrar esses mequetrefes e vingar a humilhação que minha mãe passou. Espero que leiam esse e-mail antes do Natal, o que acho difícil. E que o Zop esteja vivo até lá também. Sucesso e grande abraço a você, Luciano Pires. Compartilho com você essa frustração. Cara, uma história de ficção dessa, cara. Onde as pessoas têm que ceder espaços pra velhas. É um, claramente... Não venha com essa. É claramente uma obra de Walt Disney. E digo mais. Por volta de 62. É, eu fiquei em dúvida em 63 e 62, mas no fim ali ficou meia claro dúvida, que ficou é claro. 62 aqui. Realmente. É. Ficção é o Disney, né, cara? Não tem. É, não tem. Não tem pra ninguém, né? Mas era o 25 aí pra Anderson Negão. Tô indo bem. Por um momento, até achei que ele ia falar de uma camiseta laranja aí, mas aí não teve, né, cara? Quando ele falou um grande abraço, deu pra perceber que você não tava de laranja. Ah, óbvio. Next thing I know, they call up AAA. I'd rather die than owe the hospital till I get old. I get adrenaline straight to the heart. I feel like Uma Thurman post overdose and kickstart. Reminds me of the time when I was really sick and I had too much pseudoephedrine and I couldn't sleep at night. Halfway down High Street, Andy looks ambivalent. He's probably wondering what I'm doing getting in and out. gravando e relaxando. Ai, que delícia, é isso que eu gosto. Gravando e relaxando. Well, this is just a simple song to say what you done. I told you about all those fears and the way they did run. You sure must be strong. And you feel like an ocean made warm by the sun. When I was just 9 years old, I swear that I dreamt your face on a football field and a kiss that I kept. Próximo e-mail aqui, Jason Solano Espinho. O assunto é o caos da pescaria de índio na trave. Porra, o caos da pescaria de índio na trave. Caramba. Gabriel Asbar, o que você acha aí? Um índio que chacoalhava sua vara pra pegar piranhas. Caramba. Específico. E um dia... O Biratã. Ele pegou uma piranha que disse, tem AIDS. Ah, mas não era piranha o peixe? Não. Ah, pode ser. Pense o que piranhas, quiser. Piranhas, peixes têm AIDS, cara. Eu não sabia. É, famosa tem... AIDS de piranha. É isso. Ah, é isso. Por que você acha que tem aquele ditado lá, boi de piranha, cara? É. Ok, sim. E daí, entendido boi mesmo. Não, B-O-I de piranha. Ah, B-O-I. É uma sigla. É uma sigla, porra. Pô, agora tem toda a lógica. É. Nossa, eu sempre entendi errado esse termo. Sim. E daí ele foi no hospital... Tomou um coquetel e quando chegou o resultado... coquetel que estavam servindo ali? Exato. A marula? Não, de inauguração do hospital. E quando chegou... E o Biratã não perde festa. Ainda mais de hospital. Ainda mais... É aquela festa silenciosa que ele adora. Ainda mais quando o salgadinho é servido por quem? Batata. E quando chegou o resultado do seu e-mail ali, do seu exame, olhou... Na trave! Pô, ele achou que não tinha AIDS, mas tinha. Tinha, exato. Ele tava com medo de não ter. Ter ido lá à toa. Exato. Porque ele não gosta de pagar passagem à toa também. É, afinal, uma passagem é o quê? 30 minutos ali da casa dele, se ele fosse a pé, né? Da oca dele, né? É isso. É. Básico. É, eu, óbvio. Eu acho que só pode ser isso, não sei nem pra se mim, vocês... eu acho que a gente nem tem que opinar. Mas, Wesley Zobbio, se fosse outra coisa que você falaria... Que é difícil ser. É difícil ser. Eu diria que... Como que é um caso de pescaria de índio na trave, né? Isso. Um caso de pescaria. Um caso de pescaria é uma mentira. Todo mundo sabe. Ninguém... Menos quando é onças com galinha. Mas eu não contei, cara. Eu contei uma história de pescaria. É um caos é mentira. Ah, não sabia. Né? É igual história e história. Sim, que agora é tudo bagaço, sabia? Então agora... você quer dizer que caos é mentira. Então quer dizer que o calzone é uma mentira, não é uma macacão. É uma mentira. Claro que é macacão. Mas é claro que é uma mentira, cara. De índio na trave. Índios não jogam bola. Usa camisa de futebol, sim. É verdade. Pode ver lá, nas docas, tô com camisa do Flamengo, não, do Corinthians. Torce pro Flamengo. Não, às vezes não, acho que é o único time que chega lá nas docas, ou a única camisa que chega até lá é essa, cara. A única carteirinha de sócio torcedor. É essa, cara. Tá bom. Ele não tem escolha, não. Mas lá não tem entrada. Era obrigado a torcer pro Flamengo. Mas, escolha, espera um minuto. É. Se ele pagar R$39,90 mais frete, a camisa do Chorum chega aí, lá também. É isso que eu tô falando. Mas ainda não compramos um time de futebol. Não. Esse é o próximo etapa. Não é pra revelar que... Tudo ele quer falar. Não falei nada. Vocês que estão falando. Tudo ele vai falar que agora a gente vai lá pro... Pra Guatemala, convocar os jogadores. É capaz dele falar já isso aí. Apesar de que o Wesley não queria ir pra Guatemala, queria ir pro Suriname, não sei porquê. Ele insiste em falar que quer ir pro Suriname. É Guatemala. Por enquanto. É, mas vai pra Guatemala. Tá. Não, então. Mas, ó, um caos de pescaria. Mentira. Índio na trave. Outra mentira. Mentira com mentira. Verdade. O que eles vão falar aí é de uma Uma história verdadeira. Um time de futebol de índios. De verdade. De verdade. Primeiro é do mundo, tá. Primeiro do mundo. Pra mim, ele vai falar sobre... Não, não pra você só. Tá. O que ele fala pra você no particular não interessa. Ele vai falar... Interessa um pouco, mas não vem ao caso do tema. Cara. Fala carinciando sua bola. É. Mas... Fala do geral. Que... Tá bom. Que Jason Solano Spin vai falar pro geral aqui. Pro geral, ele vai dar uma bela receita de... tambaqui assado, que o irmão índio dele ensinou. Com morangas ou não? Com morangas. Só que tem um problema, na receita. Bom, aí você vai falar um gosto pessoal seu, ou tem um problema que ele fala. Não gosto dele, é. Vai, não, porque às vezes chega lá o juiz do Masterchef, um fala, ah, esse creme de batata tá muito salgado. O outro fala, ah, não, faltou sal, porra. Ou tá salgado ou faltou sal. Exato, então julgue pela ciência o negócio. Gastronomia é uma ciência, não gosto de quem fala mal de gastronomia, não. Tem razão. É pelo seu gosto ou existe um problema mundial visto aí na receita de tambaqui com moranga. Existe um problema mundial. Ah, aí tudo bem. Eu quero saber. Então ele tá quase bom, tá quase excelente, por isso na trave. Então ele vai pedir a nossa ajuda aqui pra corrigir a receita de tambaqui. Com morangas. Com morangas. Que todo mundo sabe que a gente aqui somos quatro cozinheiros de mão cheia. Então vamos ver. O que Jason Solano Spin fala aqui? Meu nome é Jason, tenho 36 anos, moro em Curitiba, Paraná. E como todos sabem, sou um serial killer que opera na área de eliminação de jovens transantes na beira do Lago de Cristal. Crystal Lake, pra quem tem inglês avançado. Ou seja, ele é cirurgião também. É, você ouviu falando cirurgião aqui? Não, ele opera. O cara pode ser operador de áudio. É, também pode ser. Operador de empilhadeira. Exato. Operador de guindaste. Você ouviu? Eu falo na operador... porra de cirurgião. Mas peraí, um operador de empilhadeira também não pode ser um cirurgião? Não pode. Pode fazer uma cirurgia, inclusive, voltado na empilhadeira. E aí? Porque os caras da empilhadeira têm controle. Os caras abrem garrafa, cara, na empilhadeira. Porra, Mas eu não falei cirurgião. Mas pode ou não pode ser? Pode, ele pode ser o que ele quiser. Exato. Desde que ele acredite e desde que ele esteja vivendo em Cuba também. Em Cuba também pode ser o que quiser, não sabia. Não, porque Cuba tem mais faculdades de medicina, mais chances dele ser cirurgião e motorista de empilhadeira. É porque ele bebe muita Cuba Livre. É, exato. Porque, lá só porque bebe é livre, cara. Lá é livre. Sim. Ele fala, sou um fiel ouvinte lameruxo já há algum tempo, mas nunca tive coragem para escrever um e-mail, pois meus amigos dizem que não tenho muita paciência para fazer coisas banais e que minhas histórias são sempre sem pé nem cabeça. Fiquei puto com eles e fiz Gisele cantar. Gisele é o nome do meu facão. A piroca dele. Que ele vai, tipo, ele vai apertando. Faz uma marionete. Ele vai apertando a cabeça, faz tipo um ventrilo. Daí, olha, parece que minha rola tá cantando. A Gisele aqui como canta. Nunca tinha visto alguém chamado de Gisele a rola. É que ele passa um batonzinho ali. Daí todo mundo fala, vai mandar e-mail. Vai, não deixa. Manda, vai. Porra, todas as crianças na sala. Ele coloca uma peruquinha e fala a Gisele. A Gisele como canta a música de Natal. Vocês crianças que foram abusadas por rola, conheçam a Gisele. E ele apertando ali, ela pulsando, né? Sendo que tá abrindo a boca. Só o problema, o curso de ventríloco dele é muito fraco. Todo mundo vê ele mexendo ele a boca. Ele cantando. Ele podia usar um pano preto e deixar só a rola de fora. Aí seria mais, sei lá, mais crível. Mas né? Se ele usa um pano preto, ele não vê a boquinha abrindo, entendeu? Mas ele precisa ver abrindo, ele aperta, ele sente, não, né? Não, não sei, cara. É. Agora eles sabem que, o que é ser sem pé nem cabeça. Que a rola não tem pé e essa cabeça também tá esquisita mesmo. A história que contarei agora é verídica e aconteceu comigo. Acredito que todo jovem nascido nos anos 80 tem o mesmo sonho. Vamos ver. Sim, ser ventríloco de rola. Né? É um bom sonho mesmo. Ainda bem que eu nasci nos 90. Ele fala, construir uma máquina do tempo para voltar no ano de 1994 e poder participar do clipe Kurumin Eie da Musa Mara Maravilha. Eu gostaria mesmo. Opcionalmente, caso sobrasse tempo, também poderia voltar ao ano de 1939, matar Hitler e impedir a Segunda Guerra Mundial. Ou mostrar pra ele o show da Gisele. Talvez ele... Não me fale mais nada. The world is perfect. O mundo é perfeito. Não precisa de mais nada. E ele fala em inglês. É. Você assiste os filmes, ele fala tudo em inglês, cara. Ah, isso é verdade. É verdade. É difícil falar com ignorantes aqui. Não. Deixa. Era uma noite comum de agosto. Estávamos em Gisele fazendo a nossa ronda diária em busca de jovens enamorados para a escola. Enquanto caminhava, divagava sobre ela, filha da lua, filha do sol, nascida num dia que a chuva caía e as nuvens do céu pintaram seu nome com todas as cores. Ó, oh, maravilha. A Gisele ia cantando a música da Mara Maravilha. A Gisele. É. A filha da lua. Passei a noite circulando o Lago de Cristal em vão, pois com o advento do Tinder, Badoo, Grindr e outros aplicativos de pegação, os jovens perderam o interesse de passar uma noite romântica na beira de um lago observando a lua e eventualmente recebendo um boquete, preferindo a facilidade de dar um match forte dentro de um carro e algum drive-in com sérios problemas de manutenção. Mas poderia chamar umas bar aqui, ele conserta lá, caralho. Mas ele fala os problemas de manutenção ali nos auditórios dos drive-ins, onde não dá pra fazer um show de Gisele adequado. Ah, sim. Todo mundo lá nos boxes, não dá pra assistir. Todo mundo com lua, mal iluminado. É verdade mesmo. Não dá pra ver que a boquinha abrindo ali. Exato. Já era de manhã e eu estava pronto para voltar pra casa de mamãe quando um barulho vindo de uma moita próxima me chamou a atenção. No início não consegui distinguir muito bem o que estava ouvindo, mas conforme me aproximava o som ficava cada vez mais nítido, até que pude distinguir claramente uma voz feminina que dizia: ai, João. Ai, João. Ai, João. Gostei. Dei uma cuspida em Gisele para lubrificá-la. Ajeitei minha máscara, que ele coloca pro pessoal não ver a boca se mexendo. Sim, sim. E fui em direção aos futuros moribundos com a fome de um curimim que nunca provou tatu com mandioca. Claro, também. Estava prestes a passar a Gisele no meio do casal. Mas, porra, casal ali, ele... Onde opa! Onde... Olha o show, olha o show. Parou! Mas fiquei paralisado. Acontece que a jovem gemedora tinha cabelos negros como que tingidos pela noite. A pele morena de cabocla e um rostinho de índia safada idênticos à minha deusa Tupi Maravilha. Não pude fazer nada, exceto retornar às sombras e assistir aquele clone sensual performar um sexo selvagem tão espetacular que faria a própria Mara Maravilha desistir da carreira gospel e voltar às origens do entretenimento infantil com músicas de duplo sentido e clipes sensuais com índias de topless. Seria excelente. A coisa estava prestes a atingir o clímax quando um velho maldito apareceu do nada e interrompeu o casal dizendo que o barulho estava assustando seu netinho que tinha ido pescar naquele dia. Fiquei muito puto, mas como matar velhos não faz parte das minhas atividades, concentrei minha vingança naquela criança maldita. Iria esperar ele crescer e virar um jovem transante e em sua primeira noite iria fazê-lo sentir a frustração que senti naquela manhã fatídica. No entanto, os anos de espera amoleceram o coração deste velho serial killer e após acompanhar a infância e adolescência daquele jovem Zop e ver o confundido e talarico ele era, resolvi apenas armar uma cilada para ele cagando em uma lata e deixando em seu trabalho para que todos pensassem que foi ele o cagador, fechando com chave de bosta essa história. Então é isso, continue fazendo esse podcast sensacional e demente. Beijo a todos. Só tem uma coisa a dizer. Ahá! Não, mas pera aí. Será que ele tá divagando? É, porque eu vou explicar o que acontece. O cara prende tanto a cabeça do pau ali que acaba faltando circulação do sangue. Uma pouca oxigenação pro cérebro e o cara acaba... Ele se acha, ele acha que ele fez as coisas. Exato. Na verdade, só tá assistindo. É, você sua vida inteira, enquanto você dorme. Exato. Enquanto você caga na lata. É, isso ele nunca viu. É, então eu acho que... Finalmente o ponto é Anderson Negão acertou de novo. Ah! Porque... Como assim? Tem tudo aqui. Ele falou tambaqui com moranga. Aonde? Que parte do e-mail ele fala isso? Não, mas... Bom, a Gisele aí, ó, o pau dele, parece um corpo de tambaqui, porque tá despenada aí, tá escamada, escamosa ali. É, isso sim. E a cabeçona parecendo uma moranga. E qual o problema aí? O problema é que é o ventríloco tem uma falha, o curso dele aí do... Ah, tem razão. Tem um problema aí. É. Não, aí sim. Então, é verdade, é do Anderson mesmo. É, ficou pro Anderson. Apesar sim. que eu preferia do Gabriel aí. Eu também. Nesse caso. Até o time de futebol de índios hoje. Mas. Não, mas. Não tamo aqui, é justo, é justo. Não estamos aqui pra inventar nada também. O que é justo, é justo. Então, mais 0,25 pra você completando um ponto e meio aí. Boa. Tô voando baixo. Próximo e-mail de William, um pequeno príncipe. O assunto é Manual do Velho Gaúcho. E agora eu vou falar para Anderson Negão começar, porque daí ele não vai ter tempo de ver o que você está falando, ver os erros que vocês cometem. E aí, começa aí, boa. Anderson Negão. Agora, vai dificultar um pouquinho a minha estratégia. Manual do Velho Gaúcho. Não vai falar que é do episódio que a gente fez Manual do Velho Gaúcho, que a gente não fez. Vem inventar aqui. É. E aí? Mas será que não vamos fazer um dia? Viajante no tempo! Parece com uma crítica aí a vocês. Acho que não. Acho que ele tá dando a ideia. Cara, só porque tá voando baixo hoje começa já começou a prepotência. É, aí tá. Vamos lá. Velho Gaúcho é aquele cara que já deu muito cu. É verdade. Já deu o cu pra caralho. Você é velho, gaúcho, é. Exato. Então ele vai falar sobre assaduras, sobre hemorroidas... Causadas sobre... pela datação. Isso. Problemas anais. É isso que vai falar. A beirola estourada. Porque beirola não é só cu, beirola é todo... Tudo que tem beira. Todo canal. Tudo que tem beira também. Exato. Então o cara vai falar aí sobre hipoglóide. Dicas de saúde. Dicas de saúde anal. Coach. É, tipo um coach. Um coach anal. Entendi. Um coach anal é interessante, anote aí. Mas e você, Wesley Zop, o que você diz aí? Qual que é o title? Manual do Velho Gaúcho. É verdade. Por favor, se atente aqui. Não tenho tempo de ficar repetindo o Manual do Velho Gaúcho 30 vezes só porque você não ouve Manual do Velho Gaúcho aí. Desculpe. Nitidamente, um erro de digitação. Ou seja, ele vai contar a história do velho Manuel e o velho Gancho. Ah, tá. Achei que era o Manuel e o velho Gaúcho. Não, o Manuel e o velho Gancho. Ah, sim. Ele é uma fábula. Ah, não, pera aí. Eu não conheço muito de fábulas. É, pelo jeito não. Não estudou Walt Disney, né? Não, em todo. Velho Gancho é um cara. É, um cara. Ou um gancho que ele tinha. Velho Gancho é um cara. Ah, tá. E o Manuel é outro cara. Tá. Assim, bissexual. Bicuriosos. São irmãos, cara. Ah, não, mas podem ser bicuriosos. Podem ser, não, mas não com outro. Né? Ah, não. Por que não? Sei lá. Não, você vai julgar aqui agora? É uma fábula, aliás. É, então, é uma fábula. Pô. Dois irmãos separados na maternidade, um vivendo em Portugal e outro como pescador. Sim, mas perdeu uma mão. Era, colocaram um gancho. Porque foi mordido por um tambaqui. E um gancho velho. Colocaram um gancho velho. O cara tá no meio do rio. É, tem que colocar o que tem, cara. Às vezes coloca aqueles ganchos de pescar onça, cara. Entendeu? Você tem que, você não pode ser um anzol comum. É. Então tem que colocar um gancho. Então um usa um gancho. E o outro é o Manuel, que vive em Portugal. Um dia pensou, pô, vou viajar pro Brasil e tal. Viajou. Se reencontraram. Mas ao mesmo tempo que o irmão dele pensou em visitar a Europa. Não, mas então. Mas eles se reencontraram ali no pedágio no Atlântico, de barco. E aí fizeram... Ah! Olá! Ô, caralho! até daqui 30 anos! Quero tanto que demorava a viagem então, na época. Então você conhece a história. Você falou que você não conhecia. Não conhecia muito bem. Detalhes. Por exemplo, não sabia que um chamava Manuel. E nem que o outro chamava Velho Gancho. Não, é que é um apelido, né? Eu conhecia como Gancho só. Ah, é Velho Gancho. É, tá. Então, é isso daí, cara. É isso. Vai contar sobre essa fábula. Não, mas eu tenho uma dúvida. Sim. É uma fábula portuguesa, brasileira ou luso-brasileira? Brasilo-portuguesa. Brasilo-portuguesa, cara. Quem inventou essa fábula? Fernando de Noronha, que era um escritor e depois teve a terra em homenagem ao seu nome. Sabia disso? Né? Que ele que inventou a ilha. Não, ele que inventou a fábula. Ah, sim. E o termo ilha. Mas em português ou no mundo? Em português, porra, no mundo. No mundo, não, termo ilha. Iceland, Iceland. Ah, em suas línguas. Cada um inventou a sua. Você acredita em inventar todo. Tanto que um não tem nada a ver com a outra, não, os idiomas. Cara. Não, mas não sei, cara. Às vezes ele falava muito bem todos os idiomas. Não, claro que não. Fernando de Noronha era um escritor de fábulas, cara. Assim, é isso. Não de ilhas. E ele tinha o seu codinome para fábulas maior de 18, que era Fernando de Nobronha. Era um pseudônimo dele que ele usava. Ninguém identificava. Não dava pra saber. Sim. E você, Gabriel Asmar? Você acha que... Eu é acho o que todos estão equivocados. Óbvio, né? Menos eu. Na verdade, esse e-mail que é o... Por favor, por obséquio, repitou. Pra você, eu posso repetir sempre que você quiser. Manual do Velho Gaúcho. Pronto. Obviamente, é o manual que ensina formas de descascar tubérculos, mandiocas e afins, nabos. Da forma gauchesca. Vagens, da forma gauchesca. Vagens também. Vagens caramba. Também. Mas ninguém descasca vagem. É mas. Que lá em vagem grande, né? É um cara que planta piada. Exato. E planta vagem. É, mandioca também. E qual é essa madeira de descascar aí? Tem várias, né? É todo um manual. Ah, sim. Ele fala... Qual adequado para cada época do ano. Exato. Temperatura, diâmetro. Tamanhos de espora, tamanhos de cu também. Porque eu só conheço aquela que se apanha no cu e descasca a espora. Exato. Essa é uma delas. Vai bater na espora na mandioca. Apoia. Apoia não. Não. Conecta. Muito tem bem. Razão. Vamos ver. Ele fala aqui, o William, o pequeno príncipe, fala... Olá, viventes. Quem vos fala é o William, o pequeno príncipe, um grande título gaúcho. Acredito que seja porque sou uma pessoa jovem e educada. Escutando o manual do jovem cidadão de bem, lembrei do manual do velho gaúcho. Vocês devem estar se perguntando, por que velho e não jovem gaúcho? Isso é porque sou natural da grandiosa e modesta República Fundamentalista Tradicionalista Gaúcha, situada no sul de um país em desenvolvimento chamado Brasil. Famoso Uruguai do Norte ali, né, cara? Aqui, para ser gaúcho, não basta ter nascido no Rio Grande do Sul. Não precisa nem ter nascido no estado, mas precisa seguir à risca o manual, que pode ser encontrado com qualquer velho gaúcho que tenha a missão atribuída a ele por ele mesmo de instruir os jovens em como ser um gaúcho. Resumindo as 500 páginas do volume 1, o manual é baseado em 7 princípios. 1. Sempre o velho gaúcho vai estar certo, mesmo contrariando os outros princípios, a sociedade e o bom senso. Tudo bem, o velho está certo. 2. Nunca deboche da cultura gaúcha. Os gaúchos ficam putos quando utilizam sua forma de viver para fazer alguma piada ou para mandar e-mails para outros estados ironizando a sua cultura. Então não pode usar aquele gauchão que anda com aquelas calça larga. Bombacha. Bombacha. Botona. Sim, não pode zoar. Aquelas blusas vermelhas com renda. Ah, sim, não, não pode zoar. Aquelas rendinhas, não pode zoar. Aquele chapéu. É, aquele chapéu. Nunca coloque camisinha na bomba de chimarrão. Nunca tentei também. Nunca coloque camisinha em uma bomba. Bom. Pode afetar os dois, o princípio da camisinha e o princípio da bomba. Sim. Pode, pode. É bom. No... É, tá bom. Use só no pau. Não coloque enfeites no chimarrão e sempre esquente a água do chimarrão a 200 graus Celsius. E claro, sempre chupe o chimarrão até roncar. Igual chupar porco, né, cara? Desculpa, porco não, leitão. Você vai dar aquela boa chupada no leitão, bicho? Como até diria a Miriam? Como diria a Miriam? Até ouvir o ronco do porco. Porco roncou, acabou. Aí você dá um descanso, pausa de 5 segundos, outro volta. Chupão ali. Entendi. E o orgasmo do leitão é 30 minutos, né? Aí você já vai estar preparado, né? Sim. Gaúcho tem que comer churrasco. Não é gaúcho quem nunca comeu churrasco. Gaúcho que é gaúcho mete sal grosso nas carnes, enfia no espeto e bota no fogo. Pra fazer parte da sociedade gaúcha, você tem que torcer para o Inter ou para o Grêmio. Não importa se você gosta de outro time. Não importa se você não gosta de futebol. Se você não se decide em que lado está, não é uma pessoa confiável. Igual os indígenas lá. Então. Exato. Lá só chega Flamengo. Aqui só chega a camisa do Inter e do Grêmio. Do Grêmio. 6. O gaúcho é o povo mais evoluído e culto que já viveu na Terra. Lógico, as grandes pirâmides gaúchas. Que eles construíram no Egito. Biblioteca de Alexandria. Gaúcho. Que é de Alexandrona, a gaúcha. Os grandes pensadores. Se não vieram do Rio Grande do Sul, não são grandes pensadores. Né? Ou não. Ou estão mentindo. Então, sempre garanta que estrangeiros saibam disto. Só não seja um babaca, não menospreze a cultura dos outros. É, mas como você vai menosprezar o gaúcho se ele é tão superior? É. Exato. Sempre trate bem quem é de fora. Lembre-se, todos são gaúchos aos olhos de Deus. Ou seja, pode dar o cu à vontade, né? Deus não tá ligando pra cu. Rebenta, esfola essa bundinha aí. Enfia a Gisele aí, cara. Regaça, regaça. Se ninguém comer, a terra vai comer. Alguém vai comer essa porra. Ah, dá o cu até arrancar merda, bicho. Até espirrar o radu, o raducu. Raducu. Raducu! Espero ter contribuído para a melhor imagem da minha terra natal, mesmo sendo um gaúcho de apartamento de merda que nunca viu um CTG. O que é um CTG, Wesley Zó? Uma sigla. O que significa? Centro de Treinamento Gaúcho. Exato. Tá aí. E eu acho, então, que não teria o que falar. Gaúcho, dicas pra saúde anal. Não, eu acho. Centro de Treinamento Gaúcho. Exato. Vai falar sobre o quê? Saúde anal. Eu, Manuel, é um coach. Você é um velho gaúcho. Exato, cara. Mais 0,25 ponto pro Anderson Negão acertando aí. Próximo e-mail aqui. Juan Vitor, o título é Gelol no Uber. Começando aí por Wesley Zop. Gelol no Uber. Gelol no Uber. Muito fácil. Queria até fazer uma crítica aqui à nossa equipe que separa e-mails, porque separar um e-mail desse que é uma vergonha, né? Porra, é muito fácil de acertar isso aí, uma falta de compromisso. Queria falar que Jorginho Estagiário... Não, vai ganhar chupão hoje também. Que aqui pra castigar a gente chupa os estagiários. Não. Pra não castigar a gente chupa. Toma essa, Jorge. Toma essa. Só vai comer cu hoje, desgraçado. 4 cu, hein? Quem vai comer o meu 2 vezes. É, porque só de integrante que vale. Né? Gelou no Uber, mas... Gelou no Uber, nem sei se eu deveria falar, mas... Existe uma terra... Não, toma cuidado também. Sem polêmica. Também. Não, sem polêmica. Existe uma terra em Minas Gerais... Existe. Que tem muito Existe Uber. Existe muita terra em Minas Gerais. Que mais? Sim. Que tem muito Uber? Ah, sim. Que é Uberlândia. Uberaba. Não. Uberlândia, terra do Uber. Ah, terra do Uber. É, Uberlândia. Que é onde surgiu o Gelol. É isso que eu preciso falar. Só. Que era Gelolândia antes. Não. Gelol City. Sempre foi Uberlândia. Ah, sempre. Mas lá surgiu. Desde as épocas das cavernas. Sempre. Aquele território era Uberlândia. Ah. Mas tinha Uber naquela época? Não tinha Uber, mas chamava Uberlândia. Será que eles levavam no cavalinho ali as pessoas? Que cavalinho, porra! Como é que cavalinho? Cavalinho que eu tinha. Tudo pra você dar culpa a cavalo! Tem que levar no cavalinho! Que cavalinho, caralho! Uber e gelou, velho! Não, mas ninguém falou de cavalinho! Cavalinho! Não, mas é isso, porque o gelou foi criado em Uberlândia, que é a terra do Uber. Você foi pelo mais básico, pelo mais... Pelo óbvio. Né? Pelo óbvio. Você perder aí de 1.75 a 0, a 0... Você tem que garantir um... Você não quer fazer feio, foi pelo básico. Eu fui no básico. É... Esperava isso de você mesmo, conservador. Obrigado. Eu gostava de você no primeiro e segundo ano do Chorume, onde você arriscava. Você queria o Chorume Oscar. Não, mas não é questão. Daí né, você arriscava, fazia. Era. Tinha alegria nas pernas, né, Gabriel? É, isso. Agora ele sempre tenta ir no básico, né? Não tenta. Eu tento aprofundar, tenta... superficialzão. Quando o cara vai inovar, ele. Ah, deixa quieto. É, eu até ia tentar, mas falei, pô, vou no lógico aqui. Vou no lógico, garantiu um só ponto. Pode ser isso que ele tá falando lá, cara. Muito bem. Da invenção do Gelol. Gabriel Asmar, o que você acha? Gelol no Uber. Gelol no Uber. É óbvio. Ele vai contar uma história de um tio dele, o Birajara. O Birajara? O Birajara. O Birajara é importante falar. Não, não, que o apelido dele é Uber, né? Sim, óbvio. Birajara, Uber. Todo apelido de Uber. Todo Birajara é Uber. E todo motorista de Uber chama o Birajara. Ah, isso eu não sabia, né? É um pré-requisito. Tipo um stop. É, tipo um stop, é isso mesmo. Qual é o seu nome de Uber? O Birajara, todo mundo 5. É, sim. Porque todo Uber chama o Birajara. Mas do tio dele, que uma vez teve uma torção testicular. Ah, não! E tentou curar passando gelol. Comendo gelol ou não, passando? Não, passando gelol. Ah, tá. Até comeria se fosse o cara tá com dor, né? Ah, comer gelol. Caramba, e foi no gelol. Foi. Bom, eu espero que não seja isso, que eu não aguento mais torção testicular aqui. E você, comendo Anderson? Comendo passando é foda. E você, Anderson Negão? Gelol no Uber. Gelol no Uber. Não adianta repetir o título, não. Achando que vai, a gente vai cair nessa. Vai, legal. Gelol no Uber é o título. Ele vai falar sobre barbeiros. Barbeiros. Barbeiros. Barbeiros, o insepto que... É, o bicho barbeiro. Que... Causa chagas, causa, né? O transmite mal de chagas. Transmite o mal de chagas. Ou... Barbeiro, pessoas que não dirigem bem. Com pessoas que não dirigem bem. Ou pessoas que depilam facialmente as outras. Tá aí que tá. Todo mundo vai pensar que é o cara que dirige mal. Mas eu não tinha pensado nisso. Ele tem erro gramatical aí. Tem erro gramatical. Ah, na verdade é balbeiro. Não. Ah, não, não, não, não. Pessoa que cria balbás. Só pode ser. É, só pode ser. E a gente fala errado, porque ninguém tem barba, tem balba. Né? Ele não quis dizer gelol, ele quis dizer gelou. Gelou no Uber. Ele é analfabético, então. Isso, ele tá aprendendo a escrever ainda. Ah, sim. Então... Gelou ele. Gelou no Uber. Então, gelou no Uber. Isso. Mas, ele quis parafrasear, na verdade, os barbeiros, porque ele gosta muito de ir no barbeiro. Inclusive, ele chega no barbeiro e fala... Corta na frente e pica atrás. Tá. Legal o livro. Legal o livrinho do Ari Toledo que você trouxe. Você podia parar de ler ele e prestar atenção no episódio. Cara, quando você planta uma piada, é pra colher uma puta de uma piada, né? Não, mas não uma tem dessa. Nada a ver. Não uma dessa. Tá, gelou no Uber. O que que tem a ver com... O que que gelou no Uber? O que que gelou no Uber? O que que gelou no Uber? Ele queria remeter o barbeiro que corta cabelos. Quer meter duas vezes, sim. Com o barbeiro que ele pegou no Uber, entendeu? Ah, ele pegou o barbeiro no Uber? Pegou, pegou. Era o Uber Pool, conheceu um barbeiro? Foi isso. O motorista era barbeiro. O motorista era barbeiro, só que na verdade... Mas barbeiro de que dirige mal não, ou... Que corta a barba. Corta a barba. Quanto e daí, dirige? E daí isso. O cara chegou, corta na frente e pica atrás! Gênio! Cara, depois dessa piada eu fiquei até com o coração inchado. Tem de porra nenhuma que eu não sei. Eu falo por quê? Porque o cara tá dirigindo o carro querendo fazer a barba do outro na navalha enquanto exato. Dirige. Então o cara fica meio gelado ali. Pode ser isso. Ou ele bateu o carro e teve que passar gelo. Ah, pode ser também. Sim. Ah, tirar o risco, todo mundo sabe. Isso. Tira com gelo. Inclusive um tio meu que comprou um Corolla dourado. Aquele seu tio trouxa da Silva? Isso. Esse mesmo, que contrata com o Beleza. Ele passou gelo no carro e saiu. Bom saber, vá. Dar essa dica pros funileiros. Saiu o risco, né? Porque ficou coberto de gelo. Mas dá pra ver que tá escrito trouxa. Trouxa, mas de gelo. De gelo. Mas tá por risco. Olá, queridos amigos de Zop, aqui é Juan, o goiano que não tem a dupla sertaneja. Mas vai buscando, cara. Vai, frequenta as plantações de tomate. Tem outro irmão. Tem outro irmão? Não, já deve ter, né? Goiano, cadê os 30 irmãos? Tem filho em par, né? Não existe filho único. Foi um experimento de Mendele em Goiás, né? Vamos ver o que vai dar aqui, né? O experimento aí de biologia onde nascem sempre filhos duplos que cantam sertanejo. É, cara, o nazismo prejudicou mais do que a gente sabe, cara. Quero agradecer pelas risadas seguradas no meio da sala. Sim, eu ouço essa bosta na sala. Pego o fone, passo por baixo do moletom e coloco na manga, deito e fico rindo. Porra, me diz. Enfia na manga, estraga a fruta. Um desrespeito à sociedade brasileira. Por isso você não sabe escrever gelou, escreve gelou, cara. Preste atenção na aula, vagabundo. Eu vou proibir o download só pra esse cara. Mas tem como? Eu vou falar pra ele, não baixe mais. Ah, tá. Tá proibido. Tá proibido, hein? Vamos ver se ele vai obedecer. Baixar mais. Vamos ver, não. É, obedecer, pensou. Mas se ele já ouvia você falando, ele já vai ter baixado. Mas não tava proibido antes. A partir de agora, para de ouvir que tá proibido. Mas para deixa ele ouvir esse, então. É, ouve esse teu filho. Tá, mas tá proibido. Como meu padrasto, o irmão do meu padrasto. Louco. O cara come tudo. Come o padrasto. Aí não é parente, né? Então deixa ser mal, feliz. Menos mal. Cara, em Goiás, bicho, esse negócio é louco. É só nascer no dupla sertaneja. Cara, tem que ir na unidade. É só uma hora, pô. Mas acho que aqui foi igual meu padrasto. Ah, tá. Igual meu padrasto. E o irmão do meu padrasto, o Davi José, o cara que apanha na porta do colégio e vomita nos boquetes, sabem que eu ouço o podcast? Vou dar uma mudada em alguns fatos, nada comum. Vou mudar o nome de umas coisas somente. X-Bacon é aquele entorpecente que o povo pega uma lata e põe uma certa mistura de bateria de carro. X-Vídeos é a planta do crime que não legalizaram. Ok. Tempero é um solzinho que te deixa elétrico. Tá. Você injeta ou cheira, provavelmente, sal, né? Você vai sal, você pra cheira. Ver se a comida tá salgada, você dá uma cheirada. Você cheira, E como tudo que acontece em Vegas fica em Vegas, espero que minha mãe não saiba dessa história. E nem dessa, dessas analogias. Mas eu quero saber da sua mãe, você pode mandar aí uma foto dela. Uma foto, apesar do seu padrasto ouvir, espero que ele não seja matador em Goiás. E só tem uma dupla sertaneja. Só de tomate. Vamos para a história. Meu primo me avisou que ia rolar uma festa de uma amiga dele que eu conheço. Não era suruba. Na festa cheguei e do nada a galera lança um X-Bacon pra todo mundo. E eu queria ficar loucão, porque um X-Bacon deixa a gente loucão. Deixa louco. Aquela gordura, aquele negócio oleoso. Assim, aquela coisa na sua manga, né? Você já fica empapuçado ali. Pois eu quase não saio de casa, daí tem que aproveitar, né? Mas com responsabilidade, pois tudo tem limite. Tudo bem. Meio X-Bacon, então. A festa começou, eu lá de boa, bebendo, com medo de colocar em bala no meu copo. Eu trouxão na minha, bebendo, vendo as minas e pensando, essa eu vou pegar. Daí chegava um amigo do meu primo e pegava a mina e eu quieto. Não me lembro bem as horas que eram e a galera descolou um narguile. Que é um jeito bicho de se fumar, penso eu, né? Cara, quando eu vejo alguém fumando narguilha, eu penso, bicha. Não, primeira coisa e não que tem nada a ver com homossexualidade. Não, a pessoa só é bicha. Só é bicha. O jeito bicha de viver a vida. Exato. Bicha é um sinônimo pra frescurinha. Exato. Frescura no topo, né? No limite. Daí, pra acender, foi um rolo, porque não tinha fogão. O alumínio nem sei de onde o povo tirou. Porra, alumínio da bauxita, provavelmente. Claro, né? Presta atenção na aula, caralho! Para de ouvir o Chorume na aula. Bosta. Por isso não sabe de onde vem o alumínio, pô. Ah, não sei de onde vem o vidro. Não sei. O cara alucinado já de tanto XB. De onde será que vem o vidro, gente? Porra. E o alumínio, vocês pensaram de onde vem o alumínio? Será que já tá aí no ar? Depois de uns 3 XB, Daí acendemos, ficamos puxando o narguilé até que o povo quebrou. E quem quebrou o narguilé foi o cara que pegou as minas que eu queria. E aquele pau no cu não pagou. Ele não ia pagar. Não tinha dinheiro, cara. Exato. Quando eram umas 2 da manhã, decidi chamar um Uber pra ir pra casa. Daí, como não tinha internet, um cara falou que ia chamar pra mim. E eu aceitei. Daí nós fomos pra dentro da casa pra ele chamar o Uber. Eu pensei, vou ser estuprado. Mas não, os caras queriam que eu experimentasse o tempero. Daí o cara chegou, eu entrei no carro, já tipo, mano, tu me salvou. Eu tava sendo ameaçado ali dentro, os caras tava querendo que eu experimentasse um tempero. Pô, mas ninguém ia te matar, né? Como é que é essa não, cara? O cara quer usar uma cheirada no tempero, falar, ai, me obrigado, meus amigos. Vai chupar rolo, irmão. Vai chupar o seu narguilé. Exato, vai chupar Gisele, bicho. Então o cara tava ali desabafando com o Uber, que o Uber tinha salvado a vida dele. Daí, na viagem de lá até em casa, ele fala que meio que o assunto foi a vida dele, sobre droga e também sobre vida pessoal. Eu torcendo pra chegar em casa e quase chegando, o motorista pergunta se eu tenho uma opção sexual. Aí eu disse que era hétero. Não sei se tem a parte da triagem do Uber. E ele lança que é gay. E eu pensei, hoje eu vou ser estuprado. Ou comer um cu, Sim. Ele pergunta o que eu acho dos gays e eu falei que não sendo meu cu, foda-se. Mas isso é a vida, cara. Não sendo seu cu, foda-se. Não precisa ser apoiador de ninguém. Você não tem nada a ver com o cu de ninguém. Exato. Nem com o seu mesmo. Ele tem vida própria. Deixa ele viver a vida. Deixa ele viver a vida dele. Deixa ele viver livre feito um passarinho. Deixa a Tina rolar. Aí ele começou a vir pra cima e eu já comecei a ficar putão. Já olhava pra ele como uma cara de, mano, tu tá fudido da minha mão. Imagina essa cara. O moleque tem 14 anos. O motorista do Uber bombadinho. Aquele de academia. E é como eu quando ele faz. Chegou na rua de cima da minha casa, ele parou o carro, paguei ele. Quando eu tava tirando o cinto... Ele vai no porta-malas e tira um gelol de gel e pediu pra mim. Tem como você passar esse gelol aqui nas minhas costas? Tô com muita dor. Beleza. Eu comecei a passar de qualquer jeito, ó. Porque o cara é mal pra caralho. Eu não ajudo ninguém, não. Eu vou passar, mas vai ser tudo zoado, irmão. Pra não parecer que eu tô gostando. Exato. Ele começou a passar de qualquer jeito e ele disse pra esperar porque ele ia tirar a camisa pra passar melhor. Ele fala, e eu olhei com uma cara de, mano, você tá fudido da minha mão, mas só no olhar ali. e daí passei normal. Ah. Que agora sem camisa dá pra passar normal, né? Ai, João. Daí eu tava saindo, ele perguntou se essas paradas de XB com tempero X-vídeo não me dava tesão. E eu falei que não, que aquilo não era minhas paradas. Cheguei em casa, dei uma estrela pra ele no Uber. Nossa, cara é mal, hein? Que cara é mal, hein? E relatei pro Uber e ganhei 20 conto do Uber pra duas viagens. Caramba! Porra, eu acho que seu salário de massagista tá bom aí, R$20. Tá bom, uma hora bom. Passando gelol nas costas de um. Ai, meu Deus. Sabe o que é o pior? Ele já tinha pago a corrida, ele podia pegar e vazar. E eu quero as 10, pega o gelol no porta-mala, e você não pode passar aqui nas minhas costas, quer dizer que ele volta pra dentro do carro. A não ser ele falou, porra, não vou fazer não isso. Não vou passar gelol porra nenhuma. É a mesma coisa. Que isso, cara? Você vai no açougue, dá um quilo de carne, paga, cara, oh, mas tem como você passar um gelol nas minhas costas? Não, desgraçado. Não. Não, já pensou se todos os seus médicos falaram, ó, já te examinei, já enfiei o dedo no seu cu. Agora examina eu. Não me examina, mas com gelol. Um mecânico. O mecânico, enquanto eu tô animado no seu carro, tem como massagear meus pés aí. O cara não falou não pras drogas, não falou não pro Uber. Tudo, foi tudo influenciado. Aprenda, né? Aprenda a falar não, cara. Você é dono das suas escolhas. Todo dia... Você sai da sua casa e você tem uma escolha. Ser feliz passar, ou não. Ser feliz ou não, passar gelol nas costas de um Uber qualquer. Ou não. Ou não. Eu e o Anderson Negão tínhamos um amigo, que o apelido dele era Matrix. Porque ele achava que ele era o Neo do Matrix, entendeu? Mas parecia com o Neo. Uma vez, mas não... Ele... Ah, não, aparência. É, tinha 1,40 m de altura. E usava sobretudo. Não, uns 30 quilos. Uns 30 quilos. Tá. E uma vez passando eu, Anderson, Marquinhos, Tchará, Tchá, Pote, Matrix, perto de uns caras assim, a nossa escola ficava do lado da FATEC, não era uma faculdade. Muito bem. E passou uns caras assim, invocando com a gente, mas os caras eram tipo, os caras eram monstros mesmo, era 5 Uber, tá ligado? Os caras com gelol na mão, pá. Vem passar nas minhas costas. Não, os caras, sei lá, xingou a gente, ô, seus filha da puta, não sei o que lá, não sei o que lá. E, pô, arrombado. É, e a gente com medo de apanhar. Concordaram, não, sou roubado mesmo. Estamos quietos. Minha mulher é puta mesmo. Exato, pô. Pô, os caras mexeram com a gente, nós somos uns bosta mesmo, deu Matrix. Eu não. Você viu a cara que eu olhei pra eles? Mas não diminuiu o passo também. Porque só na cara de mal você já deixa o cara com medo mesmo. Você já intimida ali, ó. De longe nem vira a cara desse cara. E mediante isso, eu acho que quem ganha um ponto aí... Anderson Negão, cara. Por que o Anderson? Ah, por quê? Por que o Anderson? Não, barbeiro, esse Uber aí não dirigia bem. Por que não dirigia bem? Ué, porque tava pensando no gelol, nas costas. Tava mais preocupado otimizar o serviço de massagista ali, de quiroprata do cara, do que em levar ele ao destino dele. E pediu pica atrás. É, e o outro, e ele gelou ali, o cara gelou. Gelou no Uber. Gelou no Uber. Não, gelou não, né? E a cara de mal. É, mas... O Uber que gelou. Alguém gelou. Cara de mal. Deu gelo no Uber. Então 0,25 pro Anderson Negão aí. Não, aí agora tá certo. Atingiram os seus dois pontos. Nunca fiz tanto ponto na minha vida. Quer que seja. O último e-mail aqui desse episódio de leitura de e-mails. César Teruya. O e-mail, o título é Esperança Nunca Morreu, Mas Meu Pai Sim. Porra, puta bicho. Que pariu. Ô, louco. Wesley Zop, você acha que vai ser sobre o que esse vídeo? Eu vou começar falando aqui. Até triste, é forte. É forte. Negócio, porque como que a esperança nunca morre? Isso aí é forte pra caramba. O que é nitidamente? É sobre viagem no tempo. Isso é nítido. Lógico que é. Por quê? Como que ele sabe que a esperança nunca morre? Ah, o cara viajou no tempo e chegou num futuro onde ele pra uma conferência ali, pra ver se ainda tinha esperança. Sim. Esperança é a vizinha dele, que faz bala de coco. Sim, e é cigana também. É cigana. Daí foi pra um futuro aí, vai, 70 anos pra frente. Viu? E a Esperança estava lá, fazendo sua bala de coco, fazendo suas previsões. Quem não estava lá? O pai dele já estava morto. É isso, cara. Isso é, resumidamente, viagem no tempo. Falando da velha cigana, fazedora de bala de coco. Osmar, cara. Na verdade, o Wesley está quase correto. Na verdade, ele, um mininote ainda, descobriu que em seu porão tinha uma máquina do tempo. Ahá! Oh, e aí? Não ia muito cara... Da madrasta dele, Esperança. Ah. Que vendia bala de coco. Não. Fabricava, não. Mas repassava pros outros vender. Toda noite. Que doava então. Doava pros outros. Ensinava a fazer bala de coco. Exato. Que toda noite gritava, em plenos pulmões: ai, papai, assim você me mata. E ele, nessa dúvida mortal, querendo saber se Esperança morria ou não. Viajou no tempo, no futuro, e descobriu que Esperança não morreu. E aí? Mas quem morreu? Papai. Ah, foi papai? Porque, na verdade, ele broxou. Ah, essa é a morte. É. Papai era um tilto. Papai era um tilto. E você, Anderson Negão, que você é duas histórias difíceis aí. É, mas de peso, de peso. Esses caras viajam muito, né? E do tempo. Aí. É, do tempo. Pra mim não tem essa história de viagem no tempo, isso aí não existe. Esperança descobriu um super investimento. Bitcoins. Bitcoins. Então ela. É, ela criou o Bitcoins. Nossa. Isso responde a muita coisa. Bom saber. O pai poderia ter investido naquela época e estar milionário hoje. Poderia. É verdade. Poderia, mas ele não investiu. Não. Não investiu. Ele não ficou garimpando Bitcoins. Exato. Coisa que a Esperança, que era empregada, que só fazia boquete pro pai dele. Não. Você falou só fazia boquete como se fosse um trabalho fácil. Não, mas um puta boquete. Em vez de ele investir no Bitcoin, não. Quis ficar só recebendo boquetes. Não, é verdade. Chegou uma hora que o pau grangrenou. Ele morreu de grangueira no pau. De tanto boquete? De tanto grangueira. De grangueira no pau. É por pau, isso que você não aceita boquetes. Você tem medo. E não falo isso porque eu ofereço, não. Ele não você sabe a história. Exato. Bom, então, fazendo um apanhado da minha história aqui, interessantíssimo. Esperança, boqueteira, criou bitcoins. O pai não investiu, ficou só recebendo boquete, morreu de grangrena no pau. E a Esperança não morreu, tá milionária e... Viu, mas não podemos culpar esse pai aí. Eu acho que eu também morreria de gangrena no pau, já que teria alta boqueteira aí. Então vamos ver aí o último e-mail que falou César Teruia. A Esperança nunca morreu, mas meu pai sim. Olá, Choro Gatos, tudo bem? Tudo bem. Oi. Bem, sou o César Teruia Júnior e venho trazer uma história de amor, dor, esperança e fé. Meu pai, César Teruia, amava o Chorume. E me contava histórias sobre um mendigo alfa, sobre um senhor das latas conhecido como Talarico e até sobre uma aberração linda de uma bola só. Ele, no seu ímpeto de amor, mandou um e-mail para vocês sonhando que seria lido no programa seguinte. Mas não foi. Mas ele pensou no próximo será. E não foi. Nem no outro, no outro e no outro. E nesta tarde de 2036, opa. Ele veio a falecer aos 96 anos e ainda falava: filho, hoje é quarta-feira, dia do Arnaldo postar o Chorume. Pô, já tava esclerosado. Já não sabia. Quarta-feira. Todo mundo sabe que sai de um domingo. Exato, pô. Vão ler meu e-mail, com certeza. Pois é, amigos. Como às vezes as coisas mais puras vêm do filtro. Uma frase de uma pessoa que mal sabe escrever, mal sabe falar, mal sabe se vestir, é tratada como um lunático e conhecido como genie de americana que dá pra qualquer um. Ele um dia disse: o objetivo na vida de um homem é o objetivo na vida de um homem. Então eu vim aqui tentar. Espero que eu tenha sorte de ao menos realizar o sonho dele e de alguma forma estar aí junto com vocês, na boca de vocês, Wesley, Ganso e Gabriel. No Anderson Negão, eu já estive na boca dele, mas foi de uma outra forma. Pode explicar isso? Pode explicar isso? Beijos, gringos e todos. Amo vocês. Porra, claramente viagem no tempo. Porra! Não. Mas ele vai achar um jeito do Anderson Negão. Não, dessa vez vocês então vão repartir a pontuação aí, que era de 200 pontos, 100 pontos. Vocês vão empatar. Então, final. Ficou 100. Wesley Zop com 100 pontos, Gabriel com 100 pontos e Anderson Negão com 2 pontos. Droga, peraí. Eu fiquei em último. Tá atrasado, hein, cara? Porque a pontuação pra integrante é maior. Claro. A substituta é um pouco melhor. Mas são detalhes. Mas nada que se ele tivesse feito todos os pontos, ele não ganharia. Não, é. E aí? Você vai querer avacalhar no último, vai querer zoar, então, porra. Fala, nossa, ele tá muito à frente, ninguém vai alcançar, vai. Ali, ó, por uma diferencinha, então, porra. Uma quirela. uma beirola. Uma beirolinha. Anderson Negão! Qual a sua declaração de derrotado? Foda. É, por favor. Eu só queria levar alegria pro meu povo. E não conseguiu. Ainda bem que estão todos mortos. Né? Tem que se decepcionar. O pai de Sérgio, né? De César Teruia Júnior. Né? Muito bem, Anderson Negão. Seu tchau aí pra galera. Falou, negrada! Gabriel Asmar, fale sobre nossa loja e nossas redes sociais. Ah, pra você que quer nos seguir no Facebook ou Instagram, Lixo do Lixo, Twitter, @ Necta do Lixo. E você que quer comprar uma camisetinha pra você ficar lindo e sem cheiro na teta, né? Porque as nossas camisetinhas não deixam cheiro na teta. Entre lá no www.chorume.com.br/lojinha e compre as nossas camisetinhas e, com uma novidade, Connector. É isso. Wesley Zop, nossos demais contatos, o seu tchau. Temos o WhatsApp, que é o DDD19994955485, ou o e-mail autocríticas@chorume.com.br, e o grupo no Telegram e um grupo no Facebook chamado Ouvintes Laberujo. Farou. Muito bem, espero que vocês tenham gostado até aqui. Não deixe de acessar nossa loja, então, canecas, camisetas, no, nos ajudar através da esmola no chorume.com.br/esmola. Até semana que vem, no próximo episódio. Tchau!